A gente está perdendo gradativamente nas nossas cidades a habilidade de incentivar um convívio democrático, um convívio espontâneo das pessoas. Quer prova que a arquitetura virou artigo de luxo? É só olhar as janelas de diversos prédios recentemente construídos. O principal ponto que me afeta tanto assim é ver esse descaso com a área pública, esse descaso com o espaço que é de todos e também é meu. A gente não consegue olhar para um espaço público como sendo nosso. Como solução, a gente está simplesmente abandonando, a gente está privatizando tudo. Isso não vai solucionar um centro que está abandonado. Isso não vai solucionar um bairro que está decaindo, está ficando à mercê da criminalidade, à mercê do abandono. A gente está adensando, a gente está verticalizando, mas a gente está realmente criando espaços de moradia, de fato, para as pessoas morarem, ou a gente está só criando mais espaço para especulação imobiliária? O que faz uma cidade boa para você? Para mim, uma cidade boa é uma cidade que incentiva melhores relacionamentos. De me conectar com outro ser humano, cara. Pra mim, a cidade tem que fazer isso. Senão, tu não tem uma cidade. Tu tem, na verdade, só uma aglomeração de pessoas que estão ali pra sobreviver. Seja bem-vindo a mais um Edson Castro Show, o podcast do seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje eu tô aqui com o Gabriel, que é engenheiro civil formado pela UFRGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele também fez graduação na Alemanha, na Universidade Técnica de Dresden. Criou o projeto Vida de Titã e também produz conteúdo sobre urbanismo em seu perfil do Instagram. Ele é casado, pai da Catarina e atualmente mora em Santos. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre urbanismo e sobre cidades. Você tá bem, irmão? Tô bem, graças a Deus. Hoje então é dia de passar raiva, alegria, felicidade. Hoje não tem alegria, tá, gente? Hoje aqui é só... Fala assim. É com boas intenções no coração. É, mas é o tipo de podcast que eu gosto, então espero que você goste também. Eu também gosto muito de quem? Do Léo, o Sui aqui, que montou toda a nossa estrutura maravilhosa, levantou aqui nosso podcast. Querida Débora, nossa produtora incrível, que está em algum lugar do mundo que não sabemos onde é. Gabriel, Thiago e Drill, nossos editores. O pessoal das Orcs faz nossos cortes verticais. O Luca, nosso filmmaker. Letícia, nosso financeiro. E Matheus, nosso social media. Acho que eu acertei todos dessa vez, hein? Porra, tem que começar a acertar, porque a gente começa a contratar mais pra eu errar mais. É isso. A gente acaba vendo aqui, vocês acabam vendo uma pessoa aqui apresentando, mas tem todo um esforço coletivo pra que esse podcast exista e aconteça. Então gosto de agradecer todo o time maravilhoso que ajuda que a gente permita levantar as estruturas desse podcast incrível por aqui. Não esqueça de deixar o seu like também, que o seu like levanta muita coisa por aqui, me dá uma alegria imensa. Se inscreva também, curta, compartilhe com seus amigos também que gostam de falar sobre esses temas, sei que muita gente gosta de falar. Você que gosta de estudar e estava procurando a oportunidade perfeita para tirar aquele projeto de fazer um curso do papel, trouxe a melhor oportunidade do ano para você. Março é o mês do consumidor na EBAC. E na segunda semana do mês, os caras vão ter uma promoção que oferece entrada de apenas R$99 nos cursos mais vendidos da plataforma. Na área de marketing, tem o Marketing Digital do Zero ao Pro e o Social Media Manager. Além disso, nas outras semanas do mês, eles vão ter cursos com até 60% de desconto. Pra quem não conhece a EBAC, ela é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. É uma instituição de ensino online inovadora que oferece mais de 150 cursos em uma plataforma própria, com mais de 145 mil alunos que já estudam por lá. Você estuda com profissionais formados no mercado, tem uma série de oficinas, hackathons e eventos para você participar, além de uma grande comunidade de alunos no Slack, gerando um ambiente acolhedor e suporte para dúvidas, onde você pode ter discussões sobre a sua área e te ajudar a se aprofundar mais aí naquilo que você está estudando. No final do curso, você tem um certificado reconhecido pelo mercado de trabalho e sai com um portfólio de projetos pronto para se destacar. E usando o cupom 200EDSON, você tem R$200 de desconto na sua matrícula da EBAC. Dá uma olhada no link que vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado também, e aproveita. Pra gente começar a falar, Gabriel, eu queria trazer uma pergunta para você, que é uma pergunta muito simples, né? O que é uma arquitetura hostil? Uma arquitetura, ela pode deixar uma pessoa mais feliz ou mais triste? Arquitetura hostil para quem? Hostil pro ser humano? É, essa que é a pergunta. Arquitetura hostil? Cara, arquitetura hostil geralmente é aquela que vai deixar o ser humano desconfortável, né? Mas é muito comumente também atrelada à ideia de criar um espaço que não torne confortável ficar por muito tempo, né? Então, vão utilizar recursos como fazer um banco desconfortável. Nova York ficou muito popular por isso também, né? Nos últimos anos. Com seus bancos. Já viu aqueles bancos de Nova York que tem... Que eles fazem uma ondinha muito louca com umas... Umas saídas, não é um espeto bem por se dizer, né? Mas são umas divisórias que limitam ali a quantidade de pessoas que podem... Ou se tu, pra tu não deitar, na verdade, aquilo ali é considerado uma arquitetura hostil. Mas por que essa pergunta? Porque essa... Já começou com... Com tranquilidade. Não, é porque acho que é uma questão de quando a gente olha para uma cidade, a gente olha o jeito como nossos prédios são pensados, como nossas ruas são pensadas, e até mesmo para a questão do transporte, entender um pouquinho assim, o quanto que o jeito como a gente pensa prédio, casa, bairro, rua, isso pode afetar o meu nível de felicidade dentro da cidade onde eu moro. O quanto que você... Tu com certeza já viajou, né? Já foi pra Europa. Já. Como é que tu te sentiu lá? Uma cidade que tu te sentiu legal. Seguro. Em qual lugar? Qual lugar que você se destacou na tua cabeça? Pô, Barcelona, me senti muito bem. Quando é que foi? Pô, mandei pro Barcelona inteira, fui faz 2 anos. Morei em Londres 10 anos atrás. 10 anos atrás? Não, 20 anos atrás. Mas tu percebeu o que tu falou? O quê? O que que tu fez em Barcelona? Andei. Muito. E aqui? Nem a pau. Então esse já é um sinal, né, cara? Quando tu te sente confortável... Isso não... Uma cidade, quando ela é bem desenhada pro ser humano, idealmente ela tem que ser bem desenhada para nós, afinal de contas, a cidade ela tem que servir à sociedade. A cidade é composta de seres humanos, não de carros, não de motos, não de ônibus, não de metrô. É para nós, né, cara? É para facilitar a nossa vida, tornar a nossa vida mais abundante, tornar a nossa vida mais fácil. Então, quando uma cidade ela é bem desenhada pro ser humano... Naturalmente, a experiência humana, que é caminhar, ela vai ser confortável. E eu não tenho que fazer uma... Não é uma decisão racional, necessariamente, né? Até porque nem todo mundo é arquiteto nem engenheiro para ficar olhando detalhes técnicos do porquê que eu estou me sentindo bem aqui ou porquê que eu não estou me sentindo bem. É simplesmente o fato de tu poder se sentir convidado a abrir a tua porta e caminhar na tua quadra. Dar uma volta, pegar teu cachorro, sentir tranquilo de dar uma volta, pegar teu cachorro e dar uma volta pelo teu bairro. De tu te sentir bem, de viver na cidade, cara. E não só de trabalhar... E dormir na tua cidade. E Barcelona, principalmente nos últimos anos, muito mais forte, né? Mas é complicado quando a gente compara com a Europa, porque a galera aqui do Brasil vai reclamar, né? Ah, já comparar com a Europa, pô, não fode, né? Da palavrão? Pode. Não fode, Europa, a gente nunca vai ser aqui na Europa, enfim. Mas é interessante a gente ter referência para pelo menos a gente saber que direção a gente tem que ir, né? E algumas referências que a gente está olhando, elas não vão bem na direção de uma cidade mais humana. Elas vão na direção de uma cidade mais hostil, de uma cidade que não é bem... Não é convidativa, ela não é acolhedora ao ser humano. É acolhedora para outras coisas. Mas para o ser humano, não. Barcelona é muito convidativa, né, cara? Ainda mais com as quadras que eles fizeram lá. Já estava em implementação as quadras que eles fizeram, que eles bloquearam o acesso, que eles fizeram as tais das super quadras, se eu não me engano, né? Que eles bloquearam, eles têm lá as divisões, né? Uhum. Aí eles juntaram, se eu não me engano, 9. Ou é 3, é... Eles juntaram ali algumas quadras, chamaram ela de superquadra, e no meio dessas, nas vias do meio, eles bloquearam acesso pesado, acesso de tráfego pesado. Então, a princípio, só é incentivado o acesso local. Puta, que lindo! E isso diminuiu muito a quantidade de veículos que trafegam ali só para ir de um ponto A até um ponto B. E estimulou, então, muito mais o tráfego local, que é muito menor. E, por consequência, quando a gente dá esse espaço, tira esse espaço, então, de tráfego de veículos pesados, o espaço fica convidativo de novo para as pessoas. Daí as pessoas se sentem confortáveis de novo em passear por ali. Por isso que tu caminhou em Barcelona, cara. Tu não caminhou em Barcelona só porque tu estava turistando. Também tem isso, né? Tu queria ver a cidade. Mas uma pessoa que quer conhecer São Paulo vai caminhar aqui? Não, Deus me livre. Não. Nem te recomendo. É, exatamente, não vai caminhar. Nem te recomendo. Você deve ser orfanato aqui, falando, consigo indicar 10 perigo maior pra você se enfiar. Então isso que é legal, velho. Tu vê que não é por acaso, entendeu? Não é orgânico, cara. Não é deixa todo mundo se virar que a cidade vai ficar humana. Não é assim. Mas o que você poderia falar assim que é um elemento? Porque assim, eu sei que uma galera gosta muito de falar de fachada integrada ou não, fachada aberta, fechada, muro. O que você acha que são os elementinhos que você acha que tornam com que... isso seja menos agradável, mais hostil num espaço urbano que a gente vive. Ah, o básico do básico, cara. Se eu preciso caminhar, eu tenho que ter um lugar confortável e seguro para eu caminhar. Calçada boa. Pô, uma calçada. não só a calçada, uma calçada ampla, uma calçada larga, uma calçada com sombra, que é confortável, né? Conforto, ainda mais a gente é um país tropical, né? Diferente da Europa, que vai ter um clima aí mais ameno, aqui é quente pra caramba. Mesmo lá no Rio Grande do Sul, no verão, faz 38 graus. Então, aqui, sendo quente pra caramba, eu vou sair na rua, preciso de sombra, cara. Sombra não é, no Brasil, sombra não é luxo, cara. Sombra é, deveria ser considerado um item necessário pro bem-estar da sociedade, pra gente poder viver, velho. Senão, tu nunca vai sair na rua. Como é que tu vai sair passear com o Tobias aí na rua pra caminhar com ele num dia de sol? Não é possível, tem que esperar a fim da tarde. Então, entendeu? Aí tu só consegue passear com teu cachorro de manhã cedo, ou já era, ou tu só consegue passear com teu cachorro no final da tarde. Ou seja, tua cidade, ela não é convidativa, ela não é agradável pra ti, ela não te convida a conhecer ela, a viver nela, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Só horário fora do comercial que tu te sente convidado pra sair. Então, é calçada, que... começa pela calçada. É, calçada também, o estado das calçadas, né? A gente tem calçadas hoje, pô, sem sacanagem, assim. É... Principalmente eu que moro num bairro que tem muita subida e descida, ela é um... uma tentativa de assassinato a PCD idoso aqui. Aqui, o Leozinho também anda muito pelo bairro. Pô, tem vezes que eu tô andando que eu tenho medo, eu falo assim, cara, acho que eu vou cair. Sabe, eu tô descendo uma rua, eu falo assim, acho que se eu não ficar ligeiro onde eu vou pisar, aqui o bagulho, posso torcer o pé. Imagina um idoso, imagina um PCD. Porque esse é, eu acho assim, Edson, que a calçada, apesar dela ser o primeiro item que a gente olha, ele é o... ele vai ser meio que o último dominó a cair como consequência de uma cidade que já... já foi abandonada. Já foi abandonada pro pedestre, já foi abandonada pra vida humana. Porque daí, não é por acaso, as pessoas não vão deixar a sua calçada de qualquer jeito, ou até transformar a calçada só em uma garagem, né? Que é muito comum, tu transforma a tua calçada, tu bota a inclinação. Lá em Santos tem muito também, por mais que seja uma cidade bem mais caminhável, né? O cara transforma a calçada toda num desnível absurdo. Tu tá caminhando, eu tô agora com a minha filha de 4 meses, e daí com o carrinho fica mais evidente, né? Imagina uma pessoa com um cadeirante. Não, esse desnível é feito pra... Você já reparou? Isso aqui tem muito. Isso é feito pra você quebrar o pé. Você tá seguindo numa calçada reta. Se tu não estiver olhando pra onde você tá pisando, exatamente pra onde você tá pisando, o cara cria um desnível... bizarro. Que teu pé vai pra... Mano, teu pé vai pra baixo. Isso aqui na moca tem demais, cara. Demais, demais. Com aquela rampinha pra baixo, assim. Então, e tem regulamentação pra isso, né? Mas, cara, no fim das contas, a calçada... E como a cidade toda já abandonou a vida na calçada, a vida na rua... O cara, nem a pessoa que mora na casa sai a pé, vai dar uma volta a pé. Então, pra que ele precisa daquele espaço ali? Aquele espaço é pro carro. Então, ele é o último dominó que vai cair, assim, ó, vai desistir. Puf, caiu. Agora, pronto. Agora, tudo é pro carro ali. No caso aqui, principalmente o carro, né? Ou moto, mas vai ser pro transporte particular ali de motorizado. E o pedestre, cara, hoje em dia, realmente é uma força. Se tu quer ser pedestre, na maioria das cidades do Brasil hoje em dia... E não estamos falando aí de... Tem alguns bairros, sempre toda cidade vai ter algum outro bairro, geralmente os mais valorizados, que vai ser um pouco diferente, tá? Aqui em São Paulo também tem, né? Mas vai pro Genópolis, a experiência pedestre em Genópolis é VIP, pô. É outra coisa. Então tu vê que não é em toda cidade igual. Mas em geral, a maioria das cidades brasileiras, elas abandonaram a vida na rua, e aí a calçada vai ser o último elemento a cair. Cara, que doideira. Acho que eu tinha parado pra pensar nisso, assim. E a questão de... Você falou sobre caminhar... Mas eu acho que essa é uma questão que eu gosto muito de falar aqui no canal. E a gente fala muito sobre essa questão dos modais, né? O jeito de você se deslocar pela cidade, né? Uhum. Tu faz muito vídeo de bike. Né? Puta, aliás, gente, sem sacanagem. Top perfis no Instagram pra seguir. Sempre que sai vídeo novo, pra mim é... Aproveita enquanto eu não fui cancelado ainda. É terapia, pô. Não, é bom demais. A velhinha brigando ali porque você ganhou o Ibope é bom demais. Mas eu quero falar isso com você, assim... A gente tem uma ojeriza muito grande, né? A gente como brasileiro, principalmente paulistano, tem um ódio muito forte ao ciclista. Assim, paulistano odeia o ciclista, né? Eu falo isso porque eu pedalo. O quê? Amigo, pega sua bike em São Paulo, tu vai ver uma experiência muito agradável de... É mesmo? Pô, assim, você tá na ciclovia, o carro tá parado na ciclovia. Você vai pra rua, o cara tenta te atropelar, grita, vai pro parque. Você vai pro parque, o parque tá... tem skate, gente dançando na pista de bicicleta. Então, assim, parece que o ciclista ele é um dos maiores pecadores que existe, assim, né? O cara não reclama do cara que fecha ele, não reclama do trânsito, mas ele reclama se tiver 5 ciclistas pedalando junto numa via. Sim, porque o problema do trânsito é esse ali, né? É, exatamente. Né? O maior crime que comete é isso. E a gente tem muito essa ojeriza, assim. Você fala pra pessoa que você faz as coisas a pé. Pô, mas você é pobre? Pô, mas você faz as coisas a pé... Né? É. E a gente acaba sendo muito isso, e acaba sendo, até pela condição do brasileiro, né? O carro acaba sendo o sonho de consumo do cara, né? O carro e a motinho, né? Por que a gente tem essa dificuldade tão grande de... Ou como é que você vê essa coisa desses modais nas grandes cidades, né? Da gente não adaptar outras coisas além do carro, da moto e pegar trânsito? Esse papo aí tem pano pra manga, cara. Porque não foi por acaso, né, Edson? Cara, se a gente parar pra pensar um pouquinho, assim, vamos dar uma olhada, assim, O carro, cara, dentro de uma cidade, um ambiente urbano, tem um papel, o papel dele é mover as pessoas para onde elas querem ir. Em um ambiente urbano onde você tem alta densidade, ele é provavelmente o modal menos eficiente que a gente tem. Como que o modal mais ineficiente para transporte de grandes massas acabou se tornando status quo? Como que isso aconteceu, cara? Como é que convenceram a gente dessa história? E não só ineficiente do ponto de vista de transporte, que é, né? E quando eu digo ineficiente, né, gente, não é que o carro ele não é capaz. Pô, como assim ineficiente? Eu acelero pra caramba. Acelero, chego rápido. Ineficiente para transportar grandes pessoas por causa da sua ineficiência de espaço, né? Tem aquelas famosas imagens, todo mundo já viu alguma vez na vida, seja na escola ou onde quer que seja. Compara o espaço necessário para transportar 100 pessoas em um ônibus, tem um ônibus. Aí compara em bicicleta, tem um espaço de um ônibus, só que todo mundo agrupadinho em bicicleta. Compara em carro, tem uma rua inteira lotada de carro. É isso que, fundamentalmente, por isso que o carro é tão ineficiente, porque ele ocupa o espaço, ele ocupa muito mal o espaço. Mas ele não é só ineficiente, então, para transportar as pessoas, ele gera inúmeros congestionamentos, tudo isso, porque está todo mundo dentro do seu carro. Ele também é ineficiente do ponto de vista financeiro para as pessoas. Cara, na Europa é um excelente exemplo disso. Qual que é o custo para se locomover para um cidadão médio europeu? Quanto que é um passe mensal ali de transporte público para um cidadão europeu? Eu morei na Alemanha também, né? Tive esse privilégio lá, inclusive, que eu acho que minha cabeça se abriu assim, peraí, as coisas podem ser diferentes, meu Deus do céu. Nossa senhora, como assim? Não precisa ser daquele jeito. Então lá que a coisa, por mais que eu já fosse engenheiro, já estudava até mobilidade também, acho que quando eu vivi lá que essa coisa mudou. Então, quanto que eu pagava lá, por exemplo, eu tenho uma ideia, né? Tinha subsídio, na Alemanha tem bastante subsídio para várias faixas de população, né? Eu era estudante, então tinha subsídio. O meu passe mensal, que englobava todo e qualquer modal de transporte dentro do meu estado lá, que era a Saxônia, estava incluso na minha mensalidade, no meu semestre, no meu passe semestral da universidade, então eu não pagava nada. Se tu é estudante também de escola, essas coisas também vai ter um grande subsídio. Se tu não tem uma renda tão forte, também consegue subsídio. Mas, em geral, os caras vão pagar lá, naquela época, pelo menos, 100 e poucos euros. Traduzindo hoje, R$600. R$600, o cara se locomove lá. Livre. Livre. Né? E ao invés disso, aí a gente, aqui, como o transporte público ele é tão ineficiente, a gente acaba ficando com o carro, porque o carro ele tem IPVA, tem o custo do carro, que aqui é um absurdo, o custo do carro também no Brasil. Tem o custo do carro, tem IPVA, tem gasolina, tem o seguro. Vai sair daqui no Brasil. Custo de segurança, que é pior ainda. Exatamente. Então, cara, como que isso aconteceu, né? Como que de todos os modais possíveis, a gente acabou, e hoje em dia a gente defende com unhas e dentes que carro é o meu direito de liberdade, carro é o meu direito de ir e vir, que o carro, a gente tem, é quase colado na nossa identidade, cara. O carro tá tão forte colado na nossa maneira de pensar em locomoção, que se tu questiona o carro, as pessoas se sentem atacadas. É. Porque é como se tu estivesse questionando o direito dela de ir e vir. Então, como que isso aconteceu? Bom, porque financeiramente falando, muita gente ganha dinheiro com carro, né? Quantas pessoas ganham dinheiro com uma bicicletinha? Que tu vai sair aí na rua? Quanto que tu vai gastar por mês com uma bicicletinha? Pouquíssimo. Pouquíssimo, né? As montadoras vão ganhar dinheiro pra caramba com a bicicletinha? Não vão. Então, há 100 anos já, mais ou menos, né, cara? Que já está acontecendo um movimento muito forte de lobby, enfim, aí tem... Não é teoria da conspiração, né? Isso a gente já sabe, inclusive nos Estados Unidos, empresas foram condenadas por fazerem exatamente isso. Para forçar realmente a lógica do carro, o marketing dizendo que o carro é liberdade, toda essa ideia de que conseguir um carro também hoje em dia no Brasil já virou esse símbolo de status também, então não é nem só a questão de necessidade de se locomover, que hoje em dia não tem mais nem questionamento, hoje em dia já é hegemonia. É. Hoje em dia, cara, tu não ter um carro no Brasil hoje em dia, tu é meio maluco. É. Tu tem que ser meio maluco, tu tem que querer realmente ou ter uns princípios ali que tu não abdica, não vou usar carro, aquelas pessoas meio bitoladona aqui, ou tu não consegue ter um carro. Basicamente são essas duas populações que hoje em dia não vão pro carro. Fora isso, cara, o carro realmente se tornou o único meio de locomoção possível para a população que quer um pouco de conforto e um pouco de comodidade. Então, em termos de modais, como que a gente caiu aí, como que a gente chegou aqui nessa distribuição que a gente tem hoje no Brasil, não foi por acaso. É, eu acho surreal, assim, tava até falando esses dias, como não basta mais só ter um carro, né? Você precisa performar um carro também, né? Então, você precisa... cara, você vai ver agora canais gigantescos crescendo nesse sentido, né? Falam justamente sobre isso. Ah, você tem um Kwid? Ah, uma Kwid... pedir um carro de fudido, né? Não, tem um carro legal. Aí você vai ter o quê? Ah, vai ter que ter uma BMW, né? Você vai ter que ter uma Toro. Então, assim, não basta mais só ter o carro, né? Então, não é só que o carro ele é um indicador de que você tem e tudo mais. Você precisa ter um carro legal, porque ele virou também um sinônimo de status social. E, às vezes, o cara que não está no status social, ele precisa ter aquele carro, porque é onde ele almeja estar, a ponto do cara se endividar para estar num ponto, ou, que a gente adora falar, né? Que é quando o cara que ele vai comprar um famoso RR, né? Que é o resto de rico. O cara compra aquela BMW, que é uma lasanha, né? Que já é só argamassa. Mas é porque, pô, eu tô com uma BMW aqui que passou por 500 donos diferentes, né? Rodou 800 mil quilômetros, mas, pô, eu tenho uma BMW. Então eu venci na vida, né? A favela venceu. Então, assim, é muito louco como a gente condicionou muito isso. E ao mesmo passo, até mesmo o que eu acho mais indignado, assim, isso São Paulo ainda é muito bem servido de metrô em comparação com outras cidades. Porque pelas necessidades de São Paulo é uma cidade muito ruim de metrô. Mas em comparação com outras cidades, São Paulo é o paraíso dos metrôs. Assim, chega a ser surreal, né? Que a gente tem que olhar o que a gente tem e falar, não, isso aqui tá bom, né? A gente eu vim pra cá de metrô. Quer dizer, eu peguei metrô e aí o último trechinho eu fiz de Uber, né? Mas eu vim de metrô, peguei o ônibus de Santos pra cá, trecho de metrô. Em que outra cidade do Brasil tu consegue fazer isso, né? Já, você podia morar no Rio, que tem uma linha só que os caras fingem que é que é quatro, né? É surreal, já viu a linha de metrô do Rio? É uma linha reta, os caras ficam quatro linhas. Você fala, não é quatro, isso é uma linha reta, pô. Você precisa aprender a ver uma reta e entender o que é uma linha reta, pô. Para de mentir, mano. Rio de Janeiro é diferenciado, cara. O Rio de Janeiro, você sai e vai fazer a baldeação. Ah, eu vou de uma linha pra outra. E aí, continua a linha reta. Não é que é uma vira pra esquerda, não, faz um loop. Não, não, ela só continua, é surreal. Mas assim, é como você vê que a gente não... trem, a gente não tem trem. A gente tem pouquíssimo metrô. VLT, a gente tem pouquíssimo... agora a gente tá começando a ter um pouquinho mais de monotrilho, mas ciclovias horríveis, as ciclovias de São Paulo, horríveis, tenebrosas, assim, aí dentro do Brasil mesmo, a gente pode comparar com o que tem em Santos, com o que em outras cidades, as ciclovias de São Paulo são tenebrosas, tenebrosas. Então, às vezes parece que a gente já é meio míope, né, nesse sentido da necessidade de outros jeitos de se transportar. Eu acho... essa é a loucura, né, parece que a gente foi tão pego por esse papo do carro, que a gente não consegue mais condicionar outra realidade que não seja essa, sabe? Foi meio que uma lavagem cerebral, mas eu acho que também é importante... Cara, porque referências boas importam muito. E aqui no Brasil a gente tem como referência, principalmente da galera, as classes mais altas, a gente tem como grande referência os Estados Unidos. Ah. A gente olha... E os Estados Unidos é referência em vários... Hoje, agora falar isso nesse momento do mundo é... É sempre ousado. Vai falar dos Estados Unidos, vai falar mal, vai falar bem. É direita, é de esquerda, ninguém sabe. Mas os Estados Unidos, ele é referência boa em muitos aspectos, né, cara? Virou uma potência, a potência do mundo por muito tempo. Mas em outras questões, cara, a gente não pode ser idiota, cara. Idiota em cair em lavagem cerebral que não faz sentido. E é isso... Por isso até um dos meus vídeos, né, eu falei que quem assiste os meus vídeos acha que eu tô fazendo um posicionamento político por andar de bicicleta, porque, né... Tá andando de bicicleta, o cara tem um carro, só pode estar... Ele é de esquerda, apontou. Ali só pode ser alguma coisa maluca. E eu sou engenheiro de formação, cara. E como engenheiro, na minha formação, eu fui ensinado, eu aprendi a pensar com aquilo que faz sentido. E do ponto de vista de mobilidade urbana, existem coisas que fazem sentido e existem coisas que não fazem sentido. A gente escolheu o carro como principal meio de transporte para uma cidade de... Porra, quantos milhões de habitantes está Grande São Paulo? É 20? 20. 10% do Brasil tá aqui. Como é que tu escolhe o carro, velho? Isso não faz o menor... Não tem o menor cabimento. Pergunta se tem transporte... Se tem metrô no ABC. Até hoje não tem, né? Não tem metrô no ABC, pô. É trem. E olha lá. Estão construindo pra Guarulhos agora, né? Agora. Você tá entendendo que a gente tá falando de um bagulho que tem 20 milhões de habitantes aqui em São Paulo, não tem metrô no ABC? E Guarulhos é a segunda maior cidade. Não tem metrô, velho. Ou não tem uma linha de trem que leva da gente daqui até Campinas. Que é a segunda cidade mais populosa do estado de São Paulo. Se eu quiser ir daqui até Campinas, é ônibus. E tu sabe o que é isso que tu falou, cara? Tu veio pra cá de Santos como? Eu vim de bus e aí peguei metrô. Cadê o trem? Então. É uma tristeza na minha alma isso aí. Mas o bus, enfim, né? E o pior é que São Paulo realmente, cara, no Brasil, ele é um ponto fora da curva. Ela é um ponto fora da curva. Não tem como falar que não, velho. Olha a quantidade de metrô que tem aqui, a quantidade de modais diferentes que tem aqui. É um ponto fora da curva no Brasil. Se eu vou pra minha cidade natal em Porto Alegre, é uma tristeza, né, cara? Não. Não, e sabe o que é mais surreal? Desculpa até te cortar, assim, mas eu peguei uma bike elétrica recentemente. E até alguns amigos meus e seguidores falaram assim, Não, por que você tá pegando uma bike elétrica? Que absurdo. Não sei o que, não sei o que lá. Vai de carro. Ou... Eu, assim, cara, é uma bike elétrica. O bagulho vai rápido. Econômico. Eu não tô gastando com gasolina. Tá ativo na cidade, é, né? Tá... É, eu moro num lugar que tem muita subida e descida. Então, já tentei fazer o mesmo percurso de bike. Só que, pô... Subida e descida, porra, chega uma hora ali que você tá fudido, né? Nessa sombra ali ainda. É, pô, solzinho de boa. Eu faço percurso curto, que é quando eu vou pra academia, vou pro meu jiu-jitsu. E eu economizo estacionamento, gasolina e tempo de trânsito. E ainda tem ciclovia aqui dentro, então eu achei o modal perfeito. E mesmo assim parece que é uma surrealidade. Ah, cara, o cara é muito... Parece que tu descobriu a roda pra muita gente, entendeu? Não, tu parece... Ou pra outros parece que tu é maluco. É, tu diz, cara, o cara é moderninho, ele anda de bike elétrica. Eu falei, não, velho, eu só não quero gastar R$1.000 de gasolina por mês, quero gastar 500. É. Eu tô poupando 500 conto, quero ganhar 10 minutos de tranquilidade na minha vida. É muito louco, cara, como... Isso é a coisa que mais me pega, que você deve sentir a mesma coisa assim. Às vezes parece que você tá falando um absurdo, sabe? Você tá... Sabe o mito da caverna do Platão? Parece que você saiu, voltou e falou, gente, tem um bagulho acontecendo lá fora, né? Não, tu é maluco, é. Maluco é tu. O Léo que anda, o Léo que vai daqui pra casa dele meia hora, o Didi vai falar que ele é louco, pô. Vai caminhando? É. É maluco. É doido. É meio surreal isso, assim. Eu não sabia que tu caminhava, cara. Nem... Vou até me afastar. É. Eu tenho uma teoria minha, velho. E essa é uma teoria forte que eu tenho, né? De como... De que o Uber e o Airbnb, eles pioraram muito o trânsito das grandes cidades. Assim, uma grande teoria minha, assim. Principalmente o Uber, né? Porque a gente acabou colocando mais carros na rua. Uhum. Então hoje a gente tem carros rodando em horários que antes não rodariam. Então se você tem... Se antes o cara, 4 da tarde, ele não ia pegar um táxi, ele pegaria um metrô, um ônibus, uma carona, daria um outro jeito. E hoje o cara, não, dá pra pegar um Uber. Principalmente nessa last mile, né? Que nem você fez. Seu last mile você não veio andando. Você pegou um Uber pra cá. Um Uber pra cá. Então você acaba colocando mais carros em bairros... pequenos. E o Waze, pra mim, que acho que é o maior vilão que a gente nunca falou, que antes o cara que ele não conheceria um bairro, ele passaria por aqui pela Anhanguera Melo, pela Sanifara Maluf, ele daria fora a volta por cima do bairro. Semana passada a gente teve que contar lá com um caminhão que travou a rua, porque o cara resolveu seguir o Waze, virou numa rua onde ele não podia passar e o caminhão simplesmente travou o trânsito, né? Então a gente tem mais carros rodando em ruas que antes eram ruas residenciais, onde eles não passariam comumente, né? Como é que você vê esse impacto desses aplicativos de locomoção dentro das cidades, cara? Do Uber, em específico, do né? Do Uber, do Waze, essas coisas. Essas coisas. Eu acho que o principal malefício que aconteceu foi quando eles começaram a competir diretamente com o transporte público, né? Porque hoje em dia, se a gente for ver o Uber, ele não compete mais com o táxi. Tem muitas cidades que sequer vão ter Uber Black, que seria o mais comparável a uma experiência de táxi hoje em dia, né? Ainda mais depois que o táxi que veio Uber, o taxista ele teve que passar a tratar as pessoas que nem gente, né? Que foi uma novidade. E aí teve que melhorar seu serviço como regra, tudo isso, né? Eu pegava táxi lá em Porto Alegre quando eu fazia universidade. A gente descia, assim, eu e meus colegas de apartamento, a gente descia da rodoviária, a gente pegava táxi. Só como era perto, a experiência era sempre muito ruim, porque a gente entrava no táxi e perguntava pra onde a gente falava que era num bairro rolado. Ali no Bonfim, o cara já... ele ia até abrir pra pegar as malas e botar no porta-malas. O que a gente falava o destino, ele cancelava tudo. E taxista que não segue mapa também, não seguia o Waze. Meu irmão, e só que daí, como a trajetória era curta ali, eles não tinham muito... A gente sabia, né? O caminho, daí eles não tentavam engambelar a gente. Então, o Uber, no começo, a gente lembra do Uber quando ele surgiu. Ele realmente surgiu como um competidor direto do táxi, né? A gente usava de maneira análoga, né? A pessoa que ia usar o táxi... Eu preferia o Uber quando ele surgiu. Acho que boa parte da população se apaixonou pelo Uber no começo dessa forma, porque ele providenciou um serviço análogo ao táxi, por um preço também mais em conta, mas por um serviço muito melhor. E aí todo mundo, inclusive na época, comparou ele ao táxi, foi só o táxi. Mas o que acabou acontecendo nos últimos anos é que o Uber ele foi percebendo que o brasileiro não tem dinheiro, né? E foi tendo que criar alternativas. E aí foi criando... E qual montadora de carro, né, cara? Montadora de carro lá na Alemanha, qual que é o último modelo da Volkswagen? Se eu não me engano, é o Golf, né? Uhum. Aí já criaram o Gol. Agora já estamos no Up. Ah. Daqui a pouquinho só vai ter a roda, né? Pra gente conseguir, né? Pra gente conseguir dirigir. Porque a nossa população não tem o mesmo poder de compra que esses outros países. Então tem que reduzir essa qualidade. Então o que o Uber percebeu? Pô, se eu quero continuar atendendo a população, eu não posso ficar aqui. Nessa tarifa, porque de vez em quando o cara até vai pegar, quando tá chovendo, essas coisas, né? O cara até vai pegar, mas no dia a dia ele não vai usar. Então como é que eu faço ele usar? Aí foram pro Uber X, né? E do UberX agora, lá em Santos, tá? Acho que em todo lugar do Brasil, na verdade, mas aqui deve estar bombando também. O tal do Uber Moto, né? Não é proibido. É proibido aqui? É proibido. Ah, lá em Santos tem o tal do Uber Moto. Não sei nem se é proibido o Uber Moto, mas o pessoal usa esse Uber, uhum. esse mototáxi aí, esse que veio com o Uber aí. E estão usando muito. E quem é que usa, cara? Quem é que usa esse transporte? Quem usaria o transporte público? E aí o que acaba acontecendo com o transporte público quando a demanda diminui bastante? Menos investimento. Menos investimento, olha só. Tem cada vez menos pessoas usando. E aí se tem cada vez menos pessoas usando, tu precariza ainda mais o serviço. Quando tu precariza muito mais o serviço, menos pessoas ainda vão usar e vão ser empurradas de volta para essas opções de transporte. É por isso que essa conversa, Edson, é importante que as pessoas assistam com um pouquinho de mente aberta, porque senão parece que a gente está atacando o estilo de vida delas. É. Se eu falo que o Uber Moto, por exemplo, ele compete com o transporte público, ele é ruim para a sociedade, de maneira geral, pensando no longo prazo, pensando numa sociedade mais justa, mais igualitária, que dê mais chances, que onere menos as pessoas, tanto financeiramente quanto em termos de tempo, que crie uma... Cara, cria uma infraestrutura que seja mais pujante, né? Que propele a população para crescer de maneira mais fácil, com menos transtorno, menos perda de tempo no trânsito. Que não faz sentido apostar em transporte individual. A pessoa que usa hoje, ela tá de sacanagem, velho. Uber Moto é minha salvação. Ah. Às vezes tem que esperar pela lotação por 40 minutos. Aí a pessoa já trabalha não sei quantas horas ali, né? 8, 9 horas, mais duas, uma hora para ir, uma hora para voltar. Com o Uber Moto reduziu para, ao invés de uma hora para ir, uma hora para reduziu para 20, 40 minutos, reduziu um terço. Aí a pessoa escuta isso, ela vai falar o quê da gente? Ah, esses guris estão de sacanagem, né? Esses guris que tem carro próprio aí, que estão no bem bom, falando que tem que acabar com o Uber Moto. Então é por isso que é importante, toda vez que a gente conversa sobre opções, mudança de mobilidade, foi o motivo que eu saí da área, inclusive, né? Que eu não fui para a área, na verdade, uhum. Conheci a vida de... Mudança de políticas de status quo de mobilidade urbana vai invariavelmente tocar na vida das pessoas. Vai mudar hábito. Eu tô lendo Por que as Cidades Morrem? Da Jane Jacobs? É. Uhum. Bom livro e ela fala muito sobre isso, né? Não tem como você falar sobre arquitetura e urbanismo sem você falar sobre pessoas, né? São as pessoas, inclusive, que fazem com que as coisas funcionem ou não funcionem. Ela começa falando sobre isso, né? É o primeiro capítulo dela, né? Fala exatamente sobre isso, assim. E é uma coisa surreal, assim, que eu acho que aí... Eu sou até um pouco mais radical que você na fala, tá? Um tiquinho, assim. Porque eu acho que às vezes isso é meio que um projeto. Porque pensa assim... Quanto mais você empurra as pessoas pro transporte individual, mais o Estado, ele se exonera de ter que se preocupar com aquilo. Ah, as pessoas usam transporte ali de carro e tal. Por que eu vou me preocupar com uma linha de metrô? Por que eu vou me preocupar com uma linha de ônibus? A gente tá sofrendo aqui em São Paulo um sucateamento das linhas de ônibus surreal. Surreal, acho que assim, os ônibus nunca foram tão ruins como são hoje em São Paulo, assim. Falta investimento, você vê pouco ônibus na rua. Antes você via, não sei se tem essa impressão também, de ver muito ônibus passando o tempo todo. O ônibus era uma parada que tava o tempo todo rodando, faixa de ônibus e tudo mais. Hoje a gente reduziu faixas de ônibus. Então pouco lugar tem faixa de ônibus exclusiva, tirando um ou outro corredor. E pouquíssimo ônibus passando. Por quê? Ah, jogou todo mundo... E isso é um dado, né? Se não me engano, em 2024... Não sei se tem esse número de 2025, a gente teve um número maior de pessoas abandonando o sistema de transporte público para o transporte individualizado em São Paulo. Isso é moto, isso é carro, isso é um monte de coisa. O transporte público ainda continua cheio, mas ele parece que ele é mantido desse jeito para que as pessoas saiam, vá para o individualizado, porque quanto mais individual é, menos eu preciso investir, mais eu consigo privatizar, mais eu consigo jogar a mão nos outros, isso deixa de ser uma responsabilidade minha. Só que a gente ainda continua pagando imposto. A gente vai estar pagando duas vezes, né? A população vai pagar duas vezes, exatamente. Na casa. Exatamente. Porque tu segue pagando o transporte público. Eu acho que sim, mas eu acho que porque a gente tem uma visão política muito curta, né? Se a gente tivesse uma visão política de longo prazo de fato, que a gente sabe que não acontece, as prefeituras elas iriam ver que esse dinheiro que eles estão poupando no curto prazo, empurrando as pessoas para o transporte individualizado, eles estão pagando no longo prazo, né? Tanto em custo de oportunidade, porque as pessoas que vão ter menos dinheiro para investir de volta na economia, vão ter menos dinheiro para se especializar, vão se tornar pessoas com uma mão de obra com menos capacidade. Mas também do ponto de vista de infraestrutura mesmo. Se tu deixa, manda todo mundo para o transporte individual, quem é que vai ter que fazer toda a manutenção da via? Que vai ficar zoada a cada 6 meses, vão ter que fazer reforma. É a própria prefeitura, só que daí, exatamente como eles têm a visão, ó, isso não vai ser meu problema. Daqui, quando acabar meu mandato aqui agora, ó, já foi, já estou em outro lugar, já não me importo mais. Então, esse custo de oportunidade de empurrar as pessoas, custo de oportunidade para o país como um todo, cara. Não só para a questão de mobilidade urbana, que é o primeiro impacto mais óbvio, mas até para a questão que eu falei do desenvolvimento da população, né? Ele não vai ver. Ele não vai ver. Não, e outra, né? Se para pensar. E isso é uma coisa que as próprias pessoas precisavam refletir, né? Onde eu bato muito a cabeça com as pessoas. Quanto mais em carro a gente investe, quanto mais em trânsito a gente investe, não tem espaço para desenvolver. Então, tipo assim, pega uma via aqui, uma Radial Leste, Lauzinho. Para onde você aumenta uma Radial Leste? É uma avenida que já tem 4 vias. Agora vamos meter um BRT ali no meio. Para onde é que você aumenta? Para onde você expande? Você vai construir um viaduto em cima de um viaduto? Vai ser um viaduto em cima do outro? Tu vai ter que fazer um mega viaduto? Mais um minhocão. Mas mais um minhocão? Vamos fazer. Como é que você vai fazer isso? Então, São Paulo inteira, vamos fazer. Vamos duplicar tudo, um em cima do outro. Não, já a gente vai ver embaixo de uma ponte enorme. Vai construir uma ponte em cima pro São Paulo. A gente vive embaixo e a gente vê os carros passando por cima. Porque é a única solução que tem. Pô, a gente vive no Final Fantasy, né? Em Midgar. Mas tu já viu as famosas interseções americanas? Já, não. Surreal. Surreal. Então, lá é um exemplo de onde a gente pode chegar. Falta ambição nossa. É. Cara, é uns lugares feios. É uns lugares assim que você vê que nem nada, né? Que é só ponte, viaduto. Tu olha embaixo ali, é comunidade para mendigo, né? Não tem nada ali. É. E a gente olha, a gente tem essa falta desse tato. E eu falo, pô, não tem pra onde ir carro. A cobrança pelo Last Mile, essa cobrança pelo transporte público, ela é muito mais porque não tem pra onde carro ir, cara. Já, São Paulo fez, cara, São Paulo tá a 2 carros antes de parar. Eu ainda acho que vai ter um dia que São Paulo vai parar, assim. A gente vai olhar e falar assim, gente, ó... Deu. Não dá. Sacou? Quebrou um carro ali na... Ô, você já caiu um pedaço da Consolação, pô. Abriu um buraco na Consolação. Tu viu essa fita? Não. Irmão, caiu um buraco. Abriu um buraco no meio da Consolação, cara. Porra. E tá lá até agora, tá? Não, não é que tá parão. Tá lá. Assim, caiu, abriu um buraco. No meio do bagulho. Alguém passou alguém na hora? Só, é, blum. Só desistiu? É, blum. Abriu um buraco. Blum. Tão construindo um metrô ali perto. E agora a Consolação tem 2 vias a menos. Ah, é do lado do metrô, aquela da obra do metrô? É. Ah, aquilo lá eu vi. E agora tem 2 vias a menos na Consolação, lugar que já é parado de tarde. Tu falou, mano, São Paulo às vezes você olha e fala assim, cara, já trava tudo, sim. E a gente tem, aí a gente acabou com o home office, a gente tá incentivando o presencial, a gente, o ritmo da obra pública é muito devagar. Então assim, é meio louco, né, o quanto que a gente não... É uma miopia de olhar uma realidade, porque a gente pensa muito no agora. Você foi muito certeiro. Porque o cara agora fala assim, pô, eu tô preso no ônibus. Se eu tiver no carro, pelo menos eu tenho ar-condicionado. Tenho segurança. Só que, se tu é mulher, tu vai ser encoxada. Que é, pô, eu, completamente válido, mas é quase tipo assim, mas essa não é a resposta da pergunta, entendeu? É, em termos de sistema, né? O sistema tem que mudar. A resposta da pergunta é, por que que você está sendo encoxada? Por que que tem tanta gente? Por que que o transporte público não é melhor? E o que que deveria ter sido feito? E não a resposta imediata pra isso, né? É, fundamentalmente a pergunta tem que mudar, né? É que a gente tá, de novo, a gente tá tão... aqui colado, né, velho? Carro é igual a mobilidade urbana. Carro é igual a um meio de deslocamento que a resposta só tem uma, né? Se eu tô vendo um cano d'água que encheu d'água, qual que é a resposta para passar mais água? Aumenta o cano. É. Então, se eu tô vendo uma rua cheia de carro e eu sei que carro é o jeito das pessoas se locomoverem, é isso que eu vi minha vida inteira, né? Todo mundo tem... Até 50 anos é só isso que viu. Não viu o Totten Jump? Até mais, né? Mas enfim... É carro, então se eu tô vendo uma rua cheia de carro, o que a gente precisa fazer? Ampliar, construir mais faixas, construir mais vias para passar mais carro. Mas a gente já sabe que essa não é a resposta, né? A gente falou de pagar 2 vezes. Uma coisa que o brasileiro paga hoje 2 vezes é por segurança, né? Eu trouxe um dado aqui do Censo Demográfico de 2022, né, que foi divulgado em 2025. Ele mostra que hoje o IBGE registra 13 milhões de endereços com arranjos condominiais, né? Então, cerca de 80 milhões de pessoas, 40% da população, mora em condomínios no Brasil. Então, a gente tem uma população muito condominizada, seja ele prédio, casa, tudo junto, né? E eu sinto que a condominização, ela é a nossa alternativa para fugir da falta de segurança no Brasil, né? Uhum. Porém, essa loja de condomínio, ela acaba trazendo também um pouco de... do seu lado negativo para a cidade que a gente vive também, né? A gente dá as costas... A solução que a gente está abordando, elas dão as costas para a cidade, né? Eu fiz um vídeo bem polêmico aí sobre Alphaville recentemente. Eu vi esse. Eu vi esse. Baita chamada, baita hook, viu? É, não, ali... Baita hook. Ali foi para causar um pouquinho ali com a galera, que eu sei que o pessoal fica mexido. Mas a solução ia até... E de novo, velho. A gente também tem que ser empatético com todo mundo, porque a gente não vai viver duas vidas. Não. Então a gente tem uma vida, eu tenho minha filha agora. Tu tem uma opção entre esperar e torcer pra tua cidade melhorar a qualidade de vida, se tornar uma cidade mais humana, com mais vida na rua, onde tu vai ter mais condições de fato te sentir seguro e tranquilo no bairro onde tu tá. Ou tu pode comprar uma casa no condomínio fechado, um apartamento dentro de um condomínio que vai te dar toda essa infraestrutura de micro cidade ali dentro dele para tu não precisar sair daquilo ali e não precisar te preocupar mais com segurança, pelo menos pro resto da tua vida. Então, para nós brasileiros, eu tenho essa empatia, né? Eu consigo entender, até porque muitos amigos meus moram em Alphaville, né? Meu ex-sócio, inclusive, acho que ainda mora lá. E não é difícil de a gente se colocar no lugar deles e perceber o que eles foram buscar lá. Só que acaba acontecendo com a cidade, né? Se a gente for observar. Essa é a solução para a cidade? Não, não é a solução para a cidade. Você cria um bairro onde você vai juntar toda a população com maior condição financeira da cidade, tu tira todos eles de dentro da cidade, coloca eles num bairro, num condomínio fechado, onde você vai começar a privatizar tudo o que precisa ser feito. Então, essa população, ela tem dinheiro, beleza, mas ela vai precisar pagar para tudo duas vezes, que é o que acontece, né? Tu privatiza até teu lazer, né, cara? Teu lazer vai ser tudo lá dentro, vai ter o beach tênis lá dentro, vai ter o golfe lá dentro. Se tu não quiser nem sair pro teu condomínio, tu não precisa, porque tu vai construir na tua própria casa, tu vai construir tua academia, tu vai construir teu cinema, tu vai construir tua sauna, teus espaços de lazer, tu vai ter tudo teu estúdio, teu escritório, tudo dentro da tua própria casa. E aí as populações cheias de condição financeira, que seria fundamental para toda uma revitalização da cidade, que foi, abandonou. E quem ficou aqui na cidade? Quem tem menos condições. E esses imóveis, então, eles vão alugar, ou enfim, vão botar no Airbnb. Não vai, muitas vezes não vai virar nem morador, né? De onde eles saíram, vai virar só mais aluguel de curta temporada, que vai incentivar ainda mais ali o tráfego de pessoas rápido, e o bairro vai ficar abandonado. O que vai acontecer com o comércio? Quem tinha a população com uma, que é muito significativa para a economia, saiu fora. Então a galera que está ali vai ficar como? Aí o declínio do bairro, ele acontece ainda mais rápido. Então, mas de novo, e aí? Vai falar o que para essas pessoas que estão fazendo esse movimento? Não vai? Tem uma vida pior? Fica aí, né? Fica aí. Aguenta firme, tu não é? Tu é daqui, tu mora aqui, tu nasceu aqui, fica aqui, tem que ficar aqui. Cara, não dá para dizer isso também. Tem que ter um pouco de empatia. Mas do ponto de vista de políticas públicas, a gente vê que essa não é a solução. Isso não vai solucionar um centro que está abandonado. Isso não vai solucionar um bairro que está decaindo, um bairro que está perdendo vida, perdendo morador, que está perdendo comércio, que está ficando à mercê da criminalidade, à mercê do abandono, enfim, né? De sujeira, de maus tratos com a cidade de maneira geral, acúmulo de lixo, tudo isso que a gente sabe que acontece. Tudo isso acontece por quê? É uma coisa... Não é isolada. É o abandono de partes da cidade... Ele acontece também porque as pessoas estão saindo. E as pessoas saem porque algumas pessoas estão abandonadas. E aí começa... Exatamente. Cara, isso é uma coisa muito louca, assim. Eu tenho um caso aqui, que é a Praça Visconde, que fica aqui na Moca. Que pra mim é um caso incrível de uma boa gestão de um espaço público. Então, ela é uma praça, que é como se fosse uma ilha. A Praça do Mac. Ela é quase como se fosse uma ilha num lugar aqui. Então, é um canto que é quase até difícil de acessar, se você parar pra ver, porque ela é... É meio que recuadinha de onde tem uma avenida, então ela é meio um... É aqui perto? É aqui pertinho. É quase um cotovelo, assim. É difícil você olhar e falar assim, pô, pra chegar aqui você precisa saber pra onde você tá indo. Uhum. Você não passa por lá sem querer. Só é meio que só acaso... pra local, assim. É. Só que por um acaso ali, os caras construíram uns 4, 5 condomínios bem caros de prédios na frente dessa praça. E essa praça, eu cresci nessa praça, meu avô me levava pra brincar com essa praça quando eu era mais novo. E essa praça, se eu não me engano, hoje ela é mantida por uma associação que é paga pelos prédios, né? Pelas construtoras dos prédios. E quem frequenta essa praça é justamente as pessoas que moram nesses prédios. Cara, não existe lugar mais bem preservado na Moca que essa pracinha. Uma praça que a grama é bem cuidada. Os brinquedos estão sempre inteiros, brinquedos novos para as crianças. Algumas pessoas vão fazer aula particular de esporte ali. O pessoal vai correr, o pessoal vai passear. Uma vez por mês tem uma festa da vizinhança, onde as moradoras vão fazer uma feira de empreendedorismo. Tem feirinha de comida. Começou a abrir café, padaria... Barzinho ao redor. Então se criou uma estrutura que todo aquele lugar ali se apropriou daquele espaço e a praça virou um quintal de quem mora no prédio. Então que é um dos poucos casos na Moca, que eu acho surreal, que é um bairro extremamente condominizado, né? Então você tinha as pessoas que eram da Moca que estavam na rua, vinha a galera dos prédios que se trancavam nos seus prédios e só saíam de carro. Você vê pessoas saindo a pé pra passear na praça, ocupando o espaço público. Só que aquelas pessoas entendem aquela praça como sendo parte da cidade delas. E, ao mesmo passo, eu moro próximo a uma outra pracinha aqui, que ela é extremamente abandonada. Ela é extremamente abandonada, porque ninguém tomou conta daquilo ali, é a prefeitura que toma conta, é onde eu falei que jogaram o micro-ondas. É cheio de lixo. Tinha uma churrasqueirinha ali para você fazer churrasco, alguém foi lá, vandalizou, quebrou, nunca mais construíram ela. É, jogam entulho lá, fazem despacho lá, é uma zona ali, tá muito, muito zoneado. E aí eu vejo que essa praça é muito um reflexo de que às vezes não avisam pra gente que o espaço público é nosso. Então, muita gente não sente o sentimento que o espaço público é dela. O cara olha uma pracinha e fala assim, não, aquela pracinha não é minha. Aquela pracinha ali é um lugar onde o cracudo dorme. E tá tudo bem, eu passo por ali e dane-se. Ali é perigoso ficar. A gente não... Diferente do que a gente falou de novo aqui, desculpa usar um país de fora, uma Europa, onde o sentimento... Pô, eu morei em Londres. Por Londres, qualquer espaço verde é ocupado. Eu disse, ah, qualquer espaço verde que você vai, a galera tá sentada ali num livro, mexendo no celular, namorando, comendo alguma coisa, é qualquer lugar, é impressionante, qualquer lugar que você ia, que tem um pedaço verde, tinha alguém ali cuidando. Aqui não, aqui você vê espaços verdes abandonados, então a gente não aprendeu a entender que o espaço público ele é do morador das grandes cidades, assim, principalmente São Paulo, que é a cidade que eu tenho como referência. Eu fiz um vídeo, foi antes de eu começar o perfil, tá. Eu fiz um vídeo no meu perfil pessoal ainda, em que o gancho era que as calçadas de Santos são feias. Aí eu comecei o vídeo assim e expliquei ali a minha opinião sobre o assunto. Mas fundamentalmente o que eu expliquei foi a história da minha avó. Minha avó Julita, que já é falecida. Que eu lembro, eu tenho a memória dela, de visitar a casa dela. Ela era uma casa bem grande, assim. Era bem próximo do centro da cidade, só que, né? Uhum. A senhora já vivia lá desde que não era próxima do centro da cidade. E ela era uma casinha de madeira, assim. Era pequena, relativamente pequena. Só que o resto tudo era mata. Era mata e verde, né? Só que ela, como foi criada do jeito que foi criada, eu lembro de ir lá visitar e ver ela de joelho no chão, assim, mexendo nas plantinhas, cuidando do jardim, cuidando da grama, cortando. Cara, ela até quando pôde, ela cuidou daquele jardim. Ela cuidou da frente da casa dela, assim. Muito com aquela frase, né, que a gente escuta muito, o que os outros vão pensar, né? Uhum. A minha avó tinha muito isso. Ah, não, os vizinhos, né? Os vizinhos, o que eles vão pensar? Que minha casa é abandonada, que eu sou desleixada, né? Então ela tinha esse cuidado muito grande. E eu cresci observando isso e vendo isso muito. Por bem ou por mal, lá em Lajado, de onde eu sou, eu achava que era normal. Eu achava que era normal, depois eu descobri que não tanto assim, né? Lá existe muito esse cuidado assim, com o que os outros vão pensar, que eu sei que tem a parte ali, ah, não tem que te importar com a opinião dos outros. Mas eu acho que quando tu vive em comunidade, tu tem que te importar assim com a tua fachada. Tu tem que te importar assim com a parte que vai fazer parte da experiência da vida das outras pessoas que estão ali na cidade. Eu acho que esse elemento do que os outros vão pensar é muito importante. Os outros elementos que a minha avó também falava, ah, não, lave a roupa, não sei o quê, aí que é sobre opinião sobre você, a gente pode questionar, a gente pode conversar sobre isso. Mas a parte que a outra pessoa vai experienciar, que ela vai ter na cidade dela também, eu acho que isso é muito válido. E quando eu cheguei em Santos, né, eu comecei a ter uma outra experiência, assim, eu comecei a perceber que, pelo que me parecia pelas calçadas das pessoas, a galera achava assim, ó, fechei o portão da minha casa, foda-se. Aqui, velho, aqui o problema é teu. Tanto que a prefeitura, ela fez ações lá na cidade, teve uma até perto no bairro do outro lado da avenida onde eu moro. Eles fizeram toda uma obra de revitalização na calçada, né? Que é... Acho que poderiam ter feito um trabalho melhor, mas o que, que eles fazem hoje em dia, né? Eles destroem o pavimento que tem, eles colocam cimento, que eu não sou tão fã, porque a calçada fica feia pra dedéu, uhum. Mas pelo menos fica, né? Fica homogênea, fica caminhável. Né? E por um tempo até que fica mais agradável o aspecto que toda aquela sujeira, aquelas calçadas largadas do jeito que tava. Só que eles têm que colocar, eles têm que falar com a população, eles têm que lembrar a população de Santos que a responsabilidade da limpeza é do morador. Porque ainda existe, pelo jeito, essa... Não sei se as pessoas realmente não sabem ou se elas só não se importam mesmo com o fato de como fica a sua calçada, entendeu? A minha impressão, como alguém que caminha bastante em Santos, que eu, além de andar de bicicleta bastante, eu caminho bastante ali, até porque eu passei com o cachorro, agora com a Catarina, né, com o carrinho, a gente anda bastante. A minha impressão é que realmente não existe uma vontade, cara. Porque em prédios que tu vê, ou em casas que tu vê, que existe alguém, um ser humano, eu sei que é um porque eu já conversei com as pessoas que quando eu vejo cuidando dessa calçada, vejo cuidando de algum verde que eles estão nutrindo ali na frente da sua própria casa, e eu converso e vejo, não, é eu que faço, é, eu sou o responsável, eu que tenho essa iniciativa, no que essa pessoa falecer também, tenho certeza. Acabou, que aquilo, né? Ali já era. Então, esse cuidado, Edson, com o externo, em Santos, a minha opinião, é por isso que eu fiz esse vídeo sobre calçadas, eu falei fundamentalmente essa mensagem, eu não só fiquei falando sobre calçada ser feia, porque isso era meio óbvio, era só olhar. Mas o principal ponto que me afetava tanto que me afeta tanto assim, é ver esse descaso. Esse descaso com a área pública. Esse descaso com o espaço que é de todos e também é meu. E se está na frente da minha casa, o que eu aprendi da minha avó Julita, que foi o vídeo, é que é um serviço que eu faço para toda a minha comunidade, cara. Pessoas com quem eu me importo, são meus vizinhos. Mas aí eu senti essa diferença, por isso que eu fiz o vídeo. A galera de Santos me caiu de pau lá, velho. E aí deu o vídeo do Ibope e saiu disso. Porque teve uma senhora, inclusive, que veio... Teve uma senhora que veio chinelear, né? Na DM. Ela veio falar, tu não sabe o que... Enfim, né? Foi um textão lá, tem lá o vídeo. Tem lá o print que eu tirei. Ela falou, tu não sabe o que tá falando, sei o quê. Já sou viajada, só queria Ibope, parará, parará. E aí ela me largou. Ela teve a infeliz ideia de me largar que ela era do Macuco. Que é um bairro lá de Santos. Aí eu, ah, é? Então tá bom. Se tu era do Macuco, hoje em dia ela mora na Ponta da Praia, que é um bairrozinho mais metidinho lá e tal, parará. Que é realmente, várias calçadas da Ponta da Praia, principalmente na quadra da praia, são legais. Aí eu falei, mas tu era do Macuco? Então vou dar uma volta no Macuco. Eu peguei minha bicicleta e fui só filmando o bairro. Aí, velho. Contra palavra, contra imagens ali, não tem argumento, cara. Isso que a gente tá falando de calçada, né? E acho que a gente vai falar de praça. É surreal. O conceito de praça, assim, eu acho que essa é uma coisa que eu fico meio indignado, assim, é que é um conceito mesmo, porque até mesmo um pouco do americano, vai, não posso tirar tanto isso assim, é porque Nova York não é Estados Unidos, né, acho que Nova York é uma outra... Tem que cuidar. A galera vai falar que eu sou burro, mas assim, Nova York é uma cidade à parte. Não, em todas as estatísticas tu vai ver que Nova York é um outsider, né? É completamente à parte, assim. Mas Chicago achei um pouquinho assim também. Chicago também deve ser um outsider também. Mas Chicago já achei um pouquinho mais assim. Mas, por exemplo, quando eu fui pra Europa, cara, eu fico impressionado com isso em Paris. Uhum. Paris pra mim é surreal. Não existe um pedaço de verde em Paris que não tenha alguém sentado. Até mesmo quando você vai ali pro... Champs-Élysées, quando você vai ali pro túmulo de Napoleão, quando você tá andando mais pra... Cara, bizarro. Buenos Aires é assim. É. Buenos Aires é surreal. Não sei se já foi pro Buenos Aires, negão. Pô, é surreal. Quantidade de gente em área verde em Buenos Aires, sentada no chão, fazendo nada ali. Você tá na Ricoleta, aquele caminho que tem entre a Ricoleta e San Telmo. Cara, inteiro ocupado, assim. Pra todos os cantos, qualquer pracinha, qualquer parque. Na Europa é assim. Nova York é assim, Chicago é assim, eu sinto que tem essa coisa. E eu acho que a gente tem uma questão do brasileiro, assim, a gente, ou do paulistano, pelo menos que eu falo muito pro paulistano, a gente não consegue olhar para um espaço público como sendo nosso. Eu acho que a gente foi perdendo isso também, né? Conforme a gente foi privatizando todos os elementos da nossa vida. A gente foi privatizando o deslocamento e a gente foi privatizando também o nosso lazer. Então, o lazer que antes, por exemplo, quando meus pais tiveram meu irmão, né, lá na década de 80, quando eles tiveram meu irmão, existia, lá em Porto Alegre existia muito mais vida na rua. Uhum. Existia muito mais essa cultura de ir ao parque, de ir lá no Parque Marinho, o que quer que seja, eles iam muito lá. E eu acho que a gente foi perdendo isso, foi privatizando, e aí hoje em dia, o nosso lazer, se tu não tem um lazer, o problema é teu. É tu que tem que ir atrás. E aí o espaço público ele ficou secundário mesmo. E aí acontece isso que a gente já está conversando, é uma coisa que vai nutrindo a outra e quando vem a gente está fazendo uma espiral que é autodestrutiva, né? A gente negligencia o espaço público porque o espaço público se tornou gradativamente, aos poucos, no imaginário coletivo, um espaço degradado, um espaço sujo, um espaço abandonado, um espaço perigoso. A gente acabou significando dessa forma o espaço público ao longo das últimas décadas, muito forte. Então a gente foi buscando uma alternativa, essa alternativa foi o privado. Tanto que hoje em dia, o que acabou acontecendo com as casas? Elas foram um diferencial muito grande de qualquer casa que é feito hoje em dia. O tal do espaço gourmet. Não existia espaço gourmet, né? Do jeito que tem hoje em dia. Por que, que o espaço gourmet ele foi cada vez mais sendo um diferencial construtivo para as incorporadoras anunciarem? Porque as pessoas já não têm mais esse espaço, então elas precisam de outro. E aí o espaço gourmet ele acabou se tornando, por exemplo, Não é um parque, né? Porque não vai ser público. Uhum. Mas ele se tornou o espaço de lazer onde você convida seus amigos para desfrutar de um momento de diversão. Pô, foi uma coisa surreal que muita gente fica meio... Minha noiva ficou meio impressionada com isso e tem gente mais nova que não vai saber que isso acontecia. Eu tava no parque do Piqueri, que fica aqui no Tatuapé. E... Belíssimo parque, tá? Belíssimo parque. E ele tem um cantinho que é área de churrasqueira. E eu levei minha noiva lá e falei assim... Até hoje? Ainda tem. Mas é as dos anos, provavelmente anos 80, 90. E eu virei pra ela, você lembra disso, Neu? Uhum. Eu virei pra ela e falei assim, ah, isso aqui é área de churrasqueira, amor. Ela falou assim, como assim área de churrasqueira? Eu falei, ah, tu vem, traz sua grelha, seu carvão, sua carne e você faz o churrasco aqui. Ela, mas quem faz isso? Tá maluco? É, sabe? Quem vai fazer um churrasco num parque? Deve ter cocô ali dentro, deve ter. E aí eu falei assim, não, isso era super comum. Eu lembro de fazer com meus tios, a gente ia fazer churrasco. Tanto que eu falei, a pracinha que tem aqui atrás, ela tinha uma dessas churrasqueirinhas. Porque tinha um espaço público que você ia, levava, fazia. E era comum você fazer um churrasco com outras pessoas. Então eu lembro de brincar com outros filhos de outras pessoas, de outros casais. Ah, precisa de açúcar, precisa de farofa, precisa não sei o quê. Pegava ali, voltava aqui, ah, fazer uma caipirinha, precisa de um limão. Era quase um grande churrasco coletivo. Até mesmo os clubes eram assim também. O Clube Juventus tinha isso. Coisa que você falou hoje pra galera, ela falou assim, gente, eu compro uma George Foreman, faço um churrasquinho dentro de casa. É, tu juntou três prédios, tu tem o espaço kids, entendeu? É. Tu não tem que mais ir pra fora. Mas isso é uma das coisas... Quando eu tava finalizando a faculdade, Edson, eu perdi a esperança de seguir na área exatamente porque eu... Cara, eu tinha os melhores professores do estado lá na Federal do Rio Grande do Sul. Os caras que tinham... pós-doutorado em Oxford. Cara, o currículo dos caras era impecável. Tu acha que os caras não sabem dessas perguntas que a gente está se fazendo aqui? Tu acha que esses professores meus eles não tinham as respostas? Eles tinham há 40 anos atrás, eles seguem tendo hoje. Só que se a gente olha com Porto Alegre de 40 anos para cá, Porto Alegre está virtualmente igual do ponto de vista de mobilidade. Na verdade, pior, né? Do ponto de vista de mobilidade urbana. Mas o que me dá esperança? Da mesma velocidade com que a gente esqueceu, você vê, uma geração, velho. Uma geração. Os teus pais iam. Te levavam lá pequeno, tu ainda tem memória. A tua esposa já não... Já acha completamente alienígena o conceito. Então, em uma geração, tu vê que já houve um apagamento aí dessa vida na rua. Em uma geração, a gente já significou a rua como um espaço completamente hostil. Completamente perigoso. Hoje em dia, a gente ia, infelizmente, a gente já tá passando isso pros nossos filhos, né? O que a gente fala? Pode ir pra rua? Não, tá louco. A rua é perigoso. Lá tem assalto, lá tem... E não que não tenha, óbvio que a gente não pode ser cego à questão de segurança pública no Brasil. É, esse é o problema, né? Tem, né? Mas não deveria ser assim. Tem. Mas a gente também não pode... A solução não é dar as costas. A solução não é abandonar. A solução não é... não frequentar, entendeu? Ah, tu vai frequentar menos, vai frequentar em horários mais tranquilos, em horários mais bem movimentados, mas frequenta. A questão é que hoje em dia, como solução, a gente está simplesmente abandonando. A gente está privatizando tudo, porque essa é a solução que a gente, como brasileiro, a gente, pelo amor de Deus, a gente quer uma solução. Eu posso esperar pelo meu governo para ele mudar alguma coisa, como a gente está fazendo há 500 anos. Ou eu posso morar num prédio onde eu vou ter um espaço kids que eu não vou ter que me preocupar em botar meu filho ali dentro, entendeu? E aí o que acontece com a cidade é esse efeito aí. As incorporadoras vão vendo essa demanda da população, que a gente quer, velho, a gente quer. Pelo amor de Deus, olha o que tu falou. Tem uma praça em São Paulo que ficou boa num bairro e todo mundo abraçou aquilo ali com unhas e dentes e disse, pelo amor de Deus, isso aqui eu ainda mais aqui em São Paulo, né, cara, que é concreto e asfalto pra tudo que é lado, essa correria, essa insanidade de velocidade que é essa cidade. Tu tem um espaço onde tu pode ir pra fora. Ver outras pessoas convivendo. E galera de prédio, né? Eu sou uma criança de casa. Eu cresci em casa. Já é diferente, né? Então, e eu vi vários prédios construírem ao redor da minha casa. As crianças de prédio... Legal, as crianças de prédio descem pra brincar na rua? Criança de prédio não desce pra brincar na rua. Criança de prédio não desce pra ir até a esquina pegar uma coisinha. Criança de prédio fica presa dentro do prédio. Então, eu sou, de novo, uma criança de casa. E quando eu vou pra essa praça, eu vejo as crianças de prédio saindo do prédio. Acho surreal. Maluco, né? Pô, tem a filha de um amigo meu. Tava passeando com o Tobias nessa pracinha daí à noite. Pô, vi a filha de um amigo meu com as amigas dela. Falei, ah, e aí? Vocês estão indo onde? Ah, a gente desceu porque a gente vai comer ali no árabe que fica do outro lado da pracinha. Falei, puta, olha que louco. As meninas do prédio desceram, atravessaram. Por quê? Porque aqui é um espaço, é uma safe zone. Vira quase uma ilha, uma bolha de segurança. Mas é porque tem quase todo tem vigia noturno que passa, segurança e tal. Tem uma sensação de segurança maior porque aquele espaço foi ocupado. Mas o principal diferencial, eu não sei, nunca fui nessa praça, mas eu aposto que o principal diferencial não é o policiamento, não é a segurança noturna. O principal diferencial é a vida mesmo. É isso mesmo. Tem sempre gente. Tem sempre coisa gente, cara. Tem sempre gente. Então, é esse enigma aí que a gente tá, né? Pô, se a morte gradual e gradativa da nossa cidade, das nossas ruas, tá matando a nossa cidade e tá fazendo a gente ir... Mas eu vou voltar para onde está morrendo? Eu vou voltar, eu vou conviver na pracinha onde botaram micro-ondas, vou eu com meus filhos lá? É. Ser o guerreiro que vai tentar sozinho brincar reviver. Brincar no micro-ondas, né? Brincar no, vou dizer para minhas crianças, meus filhos ali, ó, o micro-ondas, ele vai brincar ali. E aí, como é que a gente foge disso, né, cara? Como é que a gente consegue driblar isso? Eu sinto que existe uma falta muito grande hoje de associações de bairro, cara. Acho que isso de associações comunitárias, de comunidade de bairro. É, para substituir até... Desculpa, mas para substituir as... Como é que meus sogros fazem parte da... A que só serve para compartilhar no WhatsApp. É, desgraça, é. Sabe, tá, tendo segurança comunitária. Tinha... É isso mesmo. Porra, não serve pra porra nenhuma. É, né? isso aí é só resolveu pra... o problema de ninguém. Só pra ver eu fofocar. E mandar foto de gente tomando tiro e sendo roubado. Assim, falta um pouco disso. Tipo assim, pô, a gente vai ser associação... Vamos fazer uma associação aqui da nossa rua. Vamos fazer associação do nosso bairro. E se tem algumas pessoas, em algumas camadas, elas já se organizam isso. Os próprios grupos do WhatsApp. Pô, a gente tem um espaço verde aqui na nossa praça. Como vamos fazer pra manter essa praça? Ou como vamos cobrar do nosso poder público? Como nós vamos tomar conta dessa praça pra gente fazer? Acho que falta um pouco dessa tomada hostil da população de pegar de volta aquilo que é dela. Uhum. Né? Mas uma coisa que eu sinto que acabou acontecendo, principalmente pro paulistano, é o efeito dos shoppings, né? Uma vez viraram pra mim e falaram assim, os shoppings estão morrendo. Eu falei, não. Em São Paulo, não. Pelo contrário. Hoje, shopping em São Paulo é um excelente negócio. Porque o shopping é a única, ou... Não vou falar única, porque tem poucas outras, mas assim, é a maior opção de entretenimento do paulistano. Isso é triste. Você tem um lugar que tem ar-condicionado, que tem segurança, onde o cara consegue fazer todos os serviços dele. Então, você tem uma academia, você tem um supermercado... Moca. Academia, supermercado, loja pet, papelaria, restaurante. Hospital. Clínica de beleza. Clínica de massagem e você compra mimos e presentes para as pessoas. Então você juntou tudo num lugar só, tudo aquilo que ele fazia no entorno da casa dele, você botou num lugar só com segurança. O shopping virou quase um safe spot, né? Uma hub de segurança para uma rapaziada e cresce e crescerá cada vez mais em São Paulo os shoppings. É. Como é que você vê essa questão dos shoppings tomando conta desse espaço público nosso, mano? Eu acho que é nesse movimento que a gente já estava falando, Os shoppings, eles popularizaram muito nos Estados Unidos como uma resposta aos subúrbios, né? A criação dos subúrbios. Porque quando os subúrbios foram criados, as cidades se espalharam e as pessoas queriam, então, como principalmente a locomoção virou carro, elas queriam um local de fácil acesso onde elas pudessem levar de carro, né? Que era o jeito que elas se locomoviam, onde elas pudessem comprar. E o shopping respondeu a essa demanda, né? Criou um espaço fácil de estacionar, onde todo mundo dos subúrbios podia vir, onde elas iam resolver todos os seus problemas em um lugar só. Principalmente do ponto de vista bem prático, né? De compras, de resolver problema do dia a dia, de ir no mercado, cortar o cabelo, ou enfim, né? Comprar, jantar, ter restaurantes, as opções dessas questões. Então, o shopping lá em Santos também tem alguns, né? Que funcionam também e também tem muito movimento, exatamente porque, cara, quando tu te pergunta assim, chega alguém para te visitar na tua cidade, ela fala, o que a gente pode fazer? E a primeira resposta que vem é... Vamos no shopping, é foda. Tem um shopping. Esse é um sinal de que a tua cidade ela já não tem mais espaços públicos que vão te trazer lazer, entretenimento e um espaço com conforto. Ainda existia isso. Se a gente olhar os nossos centros antigos, os centros antigos das cidades, antes deles serem todos degradados e abandonados, a maioria deles era isso, cumpria esse papel. Eram espaços com bastante vida, eram espaços com bastante comércio, eram espaços onde tu resolvia a tua vida inteira a pé. Cara, só você olhar a passagem ali da Praça da Sé até a Praça da República, fiz muito isso ao longo da minha vida. Você tinha a Rua Direita, uma rua bem famosa de comércio, você tinha tudo lá, roupa, tinha uma loja de acessórios para festa que eu achava incrível, um monte de coisinha. Você tinha o Teatro Municipal, você tinha a Mesbla, você tinha a Mapping. Você tinha um monte de coisa ali de comércio local, você tinha um teatro municipal, você tinha os cinemas da Praça da República, tudo na rua, cara. Espalhado. Hoje tudo isso seria empilhado num shopping só, né? Isso. Então é nessa direção que a rua acabou se tornando um espaço hostil. E a galera vai falar também a questão da internet, o consumo online, mas não foi muito antes disso, né, que os centros começaram a ser degradados. Foi quando a gente começou a espalhar a cidade, começou as pessoas a saírem do centro, deixar de morar no centro. E passar a morar mais de forma mais distante, os centros começaram a se tornar um espaço onde tu vai ter grandes espaços públicos, espaços privados de escritório, de trabalho, mas que depois a 6 morre, né? Isso é de maneira geral em todo o centro histórico de todas as capitais do Brasil, acabou se tornando isso. Sabe um lugar onde eu acho muito curioso, que sempre que eu vou, eu acho que é bem diferente também, por exemplo, eu acho o Rio, a rua no Rio mais viva do que a rua de São Paulo. Principalmente na Zona Sul, assim. Ah, nas regiões mais nobres, né? É, cara, tem muita loja de rua. Porque até mesmo se olhar aqui, tipo, em Higienópolis, tem bastante coisa na rua, mas não é mais tão vivo assim como quando eu ando por Copacabana, por Ipanema. Cara, é muita coisa, muita loja, muito comércio, muita gente andando, muita gente passando. Eu fico até um pouco, sempre que eu vou pro Rio, eu fico até um pouco meio Zona Sul, de novo, tá? Sei que Bangu, Madureira, coisa não tá tão maneira assim. Um abraço, tá? É, na Pavuna não deve estar tão legal assim quanto tá lá. Mas assim, porque quando eu ando em áreas nobres de São Paulo e quando eu ando em áreas nobres no Rio de Janeiro, eu sinto até mesmo uma diferença do jeito de colocar as coisas. Isso é muito louco. Como assim? É, eu acho que a rua, por exemplo, pegar Higienópolis e... Você acha que é muita desonestidade comparar Higienópolis com Copacabana? Não. Acho que tá quase, tá? Eu acho Higienópolis um bairro muito vivo de São Paulo. Altamente andável. Mas calçadas de Higienópolis, pô, também dessa sala. Tem bastante verde também. Bastante verde, tem bastante comércio, bastante coisa. Sim. É, eu acho as ruas mais vivas em Copacabana do que no Higienópolis. O que tem de diferente? É, comércio. E? Comércio na rua, gente andando. Que tipo de gente? Puta, turista. Turista também. E gente rica. Onde? Gente rica. Onde? Na rua. E aqui em Higienópolis? No Copacabana. Mas só tem esse tipo de gente? Não sei, quem mais tem? Não sei. O que eu vejo principalmente no Rio de Janeiro... Para mim, Rio de Janeiro é uma das cidades... Talvez a cidade do Brasil com melhor urbanismo nesses bairros mais... Faz sentido. Muita árvore, muita árvore. E muita vida, cara. É. E muita vida. Muito esporte. E uma coisa que o Rio de Janeiro ele tem, até pela questão de... Rio de Janeiro mistura... por bem ou por mal, população rica com população mais pobre, muito forte, né? De maneira muito forte. Tu vai ter um bairro muito rico aqui colado nele, tu vai ter uma grande favela, né? Tu vai ter uma grande comunidade. Então, e a comunidade, ela vai pra praia. Elas vão pra praia, elas convivem também nesses espaços, né? E aí, o que eu vi no Rio de Janeiro, na última vez que eu fui, foi um espaço muito mais democrático. Se tu vai num bairro que nem o Higienópolis, ele não é um espaço democrático, não... Tu enxerga lá um perfil da população que não representa o perfil da população do Brasil. Nem de perto. Não que o Rio de Janeiro, esses bairros aí vão ter essa representatividade similar ao que o Brasil realmente é, né? Eu sei que não vai ser isso. Mas no Rio de Janeiro, tu não tem aquela impressão de muvuca? Tu não tem aquela impressão de Brasil? This is Brasil? Aquela porra? Uhum. E isso, pra mim, é fundamental pra tu ter realmente... Cara, vida de verdade. E não vida falsa. E é por isso que o shopping, pra mim, ele não me causa... Isso é meu isso cachorro. Isso é Isso é vida. Isso é a vida que tem aqui em casa. Meu cachorro dando um tranco na porta. Super tranquilo, tá? Bota um bullterreno no seu apartamento, você vai ver. Não vai faltar emoção na sua vida. Não, vou mandar fazer um vídeo teu explicando a experiência com o Tobias pra minha esposa. Então, velho, quando a gente vai no Rio de Janeiro, a experiência é essa. Experiência de, cara, vida de verdade. Tem Brasil, é óbvio, cara. Pô, quando eu fui no Rio de Janeiro, a gente ficou em Copacabana, inclusive, a minha esposa. A gente ia sair do nosso hotel, os seguranças falaram, dá uma seguradinha que estão abordando ali na frente. Eu achei que era a polícia. Não, era um moleque pulando dentro dos carros para pegar telefone. Então, óbvio que o Rio de Janeiro vai ter muito problema de segurança pública. Mas uma coisa é inegável. Mesmo com essa segurança, isso para mim que eu nunca consegui entender direito, cara, mas conforme tu vai para o Rio de Janeiro, tu começa a pegar um pouco dessa energia, né? Como que... A gente olha de fora, velho, é só notícia terrível que a gente vê do Rio. É tiroteio, guerra, e que realmente a gente sabe que existe. Aí tu te questiona, como que as pessoas são apaixonadas pelo Rio de Janeiro? Aí você vai pra Copacabana, é Oslo. Não, você tá na Europa, caralho. É isso? Mas daí vai... Leblon é Europa no Brasil, pô. E também vai ter treta lá, mas aí lá tem vida, né, cara? É. Tem vida. E as pessoas não ficam lá por causa disso, porque lá elas... Cara, lá tu sai... as pessoas saem das suas casas, saem dos seus apartamentos, geralmente ali, e elas têm o comércio local que eles vão. Conhecem aquelas pessoas, sabem quem são atendidas pelo nome. Elas vão... caminham uma volta na quadra, elas cumprimentam 30 pessoas. O bar é na rua. Tu vai pro Botafogo. O bar ser na rua, no Rio de Janeiro, é um bagulho que me pega. Porque isso tá morrendo em São Paulo, já reparou? Isso é uma coisa que a gente tinha. A gente tinha uma opção. Lembra a opção na Paulista? Opção era um bar, era a segunda opção. Era um bar atrás do MASP. Lindo, lugar lindo, coisa linda e tal. E era um bar na rua. Eu adorava, que era um bar, acho que era uma mangueira, que tinha uma árvore linda e tal. Não tem. Eu adorava porque era na rua e tal. Nem sei se existe ainda a segunda opção. Aí eu fui pra Copacabana, pra Botafogo, descobri que todo bar era a segunda opção. todo bar é na rua, você vê uma rua inteira de mesas. As pessoas estão... Que boteco hoje tem mesa na rua? Pelo contrário, a gente tá botando o bar dentro das coisas. É. O bar é num andar ali em cima, o bar é fechado, no o bar rooftop. É na rua. Às vezes eu vou passear com o Tobias, quero comer em algum lugar que tem a mesa do lado de fora, você não encontra. Porque a gente fecha, porque a gente tem medo da rua, né? A gente isola. O Rio, ele é meio o que Rio, ocupa. Que se lasque. É. Abre aqui, bota a mesa na rua, vamos ocupar a rua. E a rua vai, vai ter os caras ali com muita grana, vai ter o turista... também com boa condição, mas vai ter o ambulante também passando, vai ter o cara que veio da comunidade, desceu para conseguir ir lá para a praia para visitar. Eu acho que essa democratização da rua, cara, quando tu consegue criar um espaço urbano onde todos se sentem bem-vindos, onde tem ali opções para todo mundo, cara, é um sinal de que tu tem uma saúde urbana muito boa. Agora, quando tu vai num bairro ali que ele é sobrevive, a rua ela é... higienizada, então ela vai ter sombra, ela vai ter uma calçada plana, bonita, bem limpa, mas tu vai ver que na rua só vai ter a galera com terno, gravata, trabalhando, e São Paulo acaba sendo muito isso, né? Os bairros que tu vai ter um pouco mais de vida na rua vão ser os melhores bairros, só que eles não são democráticos que nem tu vai ter lá no Rio de Janeiro. Tu não vai ter esse mesmo... Cara, essa mesma vida com esse mesmo sabor, eu acho que é isso que... deixa tanto carioca apaixonado por Rio de Janeiro, mesmo com todos os inúmeros problemas que aquela cidade tem. Porque o cara, ele pensa, em que outro lugar do Brasil eu vou poder viver assim? Não, é... O lifestyle ali da Zona Sul é bizarro. Você, papo reto, assim, quem é muito rico no Rio de Janeiro, pô, vive muito bem. O LeBron é melhor que os... Cara, sem sacanagem, você vive muito bem. Eu fui lá pra um evento do Superman, que o pessoal da Warner me levou, fui pra Copacabana num domingo. E eles fecham a orla, né? Eles fecham a rua da praia e tal. Então, viado, era o Oslo. Aqui em São Paulo... Pô, tá ligado? Eu não tenho problema de andar em São Paulo. Eu vou pra tudo quanto é buraco aqui em São Paulo, uma paz. Mas é claro, aqui eu vou ser roubado, ali vão me tomar, aqui eu preciso ficar ligeiro e tal. Copacabana, eu saí pra correr ali até o Leblon, voltei, dei uma volta na lagoa. Eu falei, irmão, que tranquilidade esse lugar, que parece que eu tô no... Tô em Mônaco, parece que eu tô em outro rolê. Gente bonita, coisa bonita, um monte de loja, orla bonita... Gente saudável, um monte de coisa acontecendo. Que delícia esse rolê. Aqui na Paulista Aberta que você foi, você não tem a mesma sensação de bem-estar. É gostoso pra cacete, mas você... Mas acho que o shopping acaba virando um pouco disso, né? Porque é onde você abaixa a guarda. É. Tanto que eu cantei uma bola esses dias numa live e falei, cara, pode apostar que o próximo passo dos shoppings paulistanos é você começar a ter parque dentro do shopping. Você começar a construir parque, praça... um espaço de lazer, um espaço verde, o pessoal poder habitar ali. Aqui na Moca vai ter o parque aqui, né? Junto com o condomínio. Eu não duvido nada que já a gente vai ter um shopping que tem um parque, um espaço verde dele fechado, né? A gente já tem parques privados em alguns lugares do Brasil, né? E cada vez mais a gente usa essa tendência, porque se tu não anda na rua mexendo no seu... Pô, o pai de uma menina falou pra mim uma vez que ele levava as filhas pro shopping, gostava de ir no shopping... Porque a filha dele podia ficar mexendo no celular à vontade no shopping. Não tinha medo de ser roubado. Enquanto o pai não leva o filho pro shopping, porque, ah, eu sei que meu filho vai estar no shopping, ele não vai ser roubado, não vai ter problema e tal. Então é de novo, né? A condominização da nossa vida, né? A gente pegou uma coisa e vai jogando. Em vez de a gente estar ocupando rua, em vez de a gente estar lutando por abrir mais outras ruas, que nem a gente fez com a Paulista, a gente não. Vamos criar mais espaços fechados onde a gente se tranque hermeticamente e torça para que nada aconteça, né? É, ali também tem interesse comercial, né? Cara, porque o mercado, de certa forma, ele vai responder à demanda. Responder e vai estimular também, né? É. Mas beleza, vamos ficar só pra parte do responder. Não, a gente vai chegar nisso agora já. Sem entrar tanto em teoria. Bom, depois a gente... Olha aí que alegria. Você vai morar em São Paulo, pô. Coisa boa. Mas em Santos tem também. A galera tá curtindo também fazer. Então, a privatização, eles vão responder essa demanda que existe da gente... Porque a gente quer, cara. Pelo amor de Deus. Que ser humano que não quer... acabar seu expediente, parar de trabalhar no final da tarde e poder ter uma árvore com uma sombra, um gramado, ter outras pessoas convivendo, conversando, sabe? A minha esposa, ela gosta muito de Porto Alegre, Edson, e eu brinco com ela que ela gosta de Porto Alegre por causa de três ruas que ficam ali no bairro do Bonfim. Porque são três ruas que, para mim, são as melhores da cidade. Em termos, não em termos de ser a mais cara, mas em termos de caminhabilidade. Que é a Fernandes Vieira, Felipe Camarão e... João Teles. Isso, que foi a que eu morei até, que eu não vou lembrar o nome. Essas três ruas, principalmente as duas primeiras que eu te falei. Nessas ruas, tu botar no Google Maps, tu vai ver que elas vão ter comércio de rua, tu vai ver que elas vão ter calçadas largas, tu vai ver que elas vão ter bastante arborização, e tu vai ver que sempre tem gente caminhando. E aí, o que eles fizeram ali, bem na esquina onde ela morava, eles criaram um mercado que fazer propaganda gratuita aí, mas enfim, né? O mercado chama Brasco, não sei nem se está aberto ainda. Como é que funciona o mercado? Ele é um mercadinho meio que para quebrar galho, não tem muita coisa, mas eles botaram uns dois restaurantes dentro que não tem espaço para tu comer dentro. Então é só para tu pegar a comida mesmo. Ali no restaurante em si tem uma outra mesa, mas é pouquinho. Tu vai ter uma padaria no fundo para tu pegar teu pão, alguma coisa que tu queira. Pô, delícia. Alguma coisinha assim nesse sentido. Vai ter as coisas para tu tomar, se quiser comprar assim. Tu vai ter um standzinho do café, que também não tem muita mesa dentro para tu tomar. É mais para tu pegar as coisas ali dentro. E é que eles fizeram, cara. É uma esquina inteira. Boa parte da esquina eles abrem, são portas de madeira com aqueles detalhezinhos em vidro, assim, né? Como se fosse uma portinha antiga. Eles abrem ela inteira, é uma porta dupla, ou até maior em alguns casos. Eles abrem, e aí fica toda a quadra praticamente com porta aberta e botam mesinha e cadeira na rua. Boa, delícia. Aí, o que acontece? O que a população ali que daquele bairro que já está acostumada a caminhar, já tem mais esse costume, né? Eles abraçaram esse mercado com unhas e dentes, cara. Então aquilo ali, às 6 da tarde, se torna o point, né? Como se diz antigamente, o point. Então, tu caminhava, e aconteceu isso quando a gente foi visitar, a gente já estava morando em Santos, mas a gente foi visitar, a gente ficou hospedado ali próximo, porque a Ana queria ficar ali, a gente ficou ali próximo de novo. E daí a gente foi dar uma volta no bairro. Cara, a gente cumprimentou umas 15 pessoas em uma volta na quadra. E quando a gente passou ali naquele barzinho, a gente não conseguiu sair. A gente ficou ali por, sei lá, uma hora, não porque a gente queria, mas porque a gente passando ali, a gente viu um amigo, a gente viu um colega da faculdade, a gente começou a conversar, a conversa já deu uma sede, já pegou uma cerveja. Aí a cerveja, tomei uma cerveja, ela queria, acho que a Ana pegou um sorvete, enfim, pegou uma coisa ali para comer. E ali a gente ficou convivendo. Não porque nos obrigaram, não porque a gente planejou. Simplesmente porque o bairro te incita a isso. Aquelas ruas te incitam a fazer isso. E por isso que ela é apaixonada por Porto Alegre. Isso me lembrou muito San Telmo, em Buenos Aires. San Telmo não, é Palermo, em Buenos Aires. Que é muito assim, né? Que são essas pequenas coisinhas e portinhas e barzinhos e ruazinhas. Que vão te convidar, né? Pô, tu tá andando, eu fui lá com minha noiva passear e a gente parou num lugar pra comer, aí foi numa loja, aí a loja tinha um café, eu falei, pô, tomaria um café agora? A gente tomou um café, aí andou um pouquinho, ela achou uma sorveteria. É. E aí a sorveteria tá na frente de uma outra loja, aí você vai meio que... Espontaneamente... Trafegando, sendo puxado. É, você vai indo, oh, tem uma coisa ali, né? É. São Paulo, às vezes, tem uma... Parece que você tem... Pô, até ontem eu dei uma bela caminhada a pé. Às vezes você acha uma coisa, que você fala, ah, ali tem uma unidade de coisa legal, tá ligado? Que é uma ilha, né? É, e a partir daqui eu vou ter 3 quarteirão de nada, né? 3 quarteirão de especulação imobiliária, assim, oh, tem uma unidade de coisa legal ali. Tem. Então, acho que falta um pouco disso, assim, eu sinto que... É, mas não é exceção, né? É. Pelo contrário, esse é o normal. E aí acaba que pra tu sair de casa, pra tu ir visitar esse lugar, por exemplo, vai ser uma decisão consciente, né? Vai precisar ser uma decisão consciente. Tu não vai pegar o Tobias aqui, vai dar uma volta, tu e tua esposa, vão dar uma volta pra aproveitar o bairro e aí, ah, vai estar ali. Não, vamos lá? É. Vamos lá conhecer aquele restaurante? E isso já quebrou. Se tu precisa tomar uma decisão consciente de sair no teu bairro, é porque o teu bairro ele não é convidativo, cara. E eu sinto que tem iniciativas que fazem isso muito bem, né? Eu falei da coisa da associação, porque aqui na Moca teve um movimento muito massa, que era o Distrito Moca, lembra? Uhum. Pô, os caras fizeram quase que... Eles queriam tentar fazer um cinturão de restaurantes, assim, num raio de ação muito bom, assim. Próximos. É, próximos. E foi muito legal, assim. Os caras conseguiram construir muito restaurante legal próximo e virou um point num lugar que não tinha antes. Os caras, óbvio que ainda tem muita coisa pra melhorar, mas tinha um lugar que não tinha nada. Uhum. Tinha zero coisa do lado da casa do Léo, inclusive. Tinha nada. E agora você tem ali 4, 5 restaurantes bons no mesmo lugar. E você vê vida. Você fala, pô, esse lugar aqui não tinha vida, agora tem vida. E aí o cara abre uma sorveteria ali, aí você abre uma lojinha aqui. Porque você sabe que aqui vai passar X pessoas. Essas pessoas vão fazer. Por isso que metrô tem tanto negócio, né? É. Não é à toa. Mas a gente consegue matar até ponto de... É. Se tu for ver, por exemplo, a área ao redor de rodoviária, né? Que eu falei sobre isso no vídeo de passarela, eu toquei nesse ponto rápido, assim, mas se a gente for olhar, por exemplo, a rodoviária de Porto Alegre. Ou a gente pode pegar qualquer que tu queira também. Onde é que a gente coloca as rodoviárias? Pô, na beira da cidade. Porra, num lugar que é inóspito, cara. Num lugar que não tem nada, num lugar que é longe, num lugar que tu não consegue nem de transporte público acessar de maneira fácil. Aí tu vai ter um lugar que era pra ser um hub de pessoas. Um lugar que é para ser uma conexão fácil para as pessoas com a vida, com todas as outras coisas que elas querem fazer, se torna um deserto, cara. Um oásis no deserto. Oásis não, porque o rodoviário hoje em dia já há muito tempo deixou de ser um oásis. Eu talvez nunca tenha sido aqui, mas... Virou realmente um espaço que tu consegue matar, velho. Já tem gente ali, já tem pessoas precisam usar aquele espaço. e tu não consegue aproveitar, cara. Tu não consegue desenvolver de forma inteligente o espaço ao redor para tu sequer utilizar um potencial que já existe. Isso é um pouco frustrante. A gente falou um pouco sobre essa questão das construções. Eu quero falar sobre a verticalização, né? Essa é uma questão que ela sempre gera polêmica aqui quando eu falo dela. Mas tem sempre essa questão do que é espontâneo ou não, né? Uhum. Como é que você vê essa questão da verticalização das cidades, assim? Vamos falar primeiro conceitualmente, assim. A verticalização, ela é inimiga ou ela é boa para as cidades? Eu sou a favor do adensamento, né? Eu acho que a gente tem que ter adensamento para a gente conseguir desenvolver uma vida na rua mais pujante. Mas adensamento não necessariamente ele vai ser obrigatório a gente construir arranha-céu. A gente vai ter alguns exemplos diferentes disso, né, Edson? A gente vai ver na Holanda, por exemplo, tu vai ver prédios muito mais baixos e uma densidade populacional muito grande. Agora, se tu for para Nova York, por exemplo, tu já vai ter uma verticalização muito maior e tu também vai ter uma densidade muito grande dentro de uma cidade que também consegue desenvolver vida urbana. De maneira geral, eu acho que a resposta do espalhamento não é uma resposta inteligente para as nossas cidades. A gente espalhar a nossa população, até porque o jeito que a gente espalha também não é muito inteligente, né? Porque a gente valoriza os centros urbanos, a gente coloca daí a população que mais precisa de transporte público para longe, uhum. A gente isola essa população vai ficar marginalizada literalmente, né, nas margens da sociedade, ela vai ficar abandonada do ponto de vista de mobilidade e vai ficar ainda mais segregada, vai ter ainda mais dificuldade de ascender, a gente vai criar só uma separação ainda maior de toda a população, então a gente, como sociedade, a gente não estimula o crescimento da sociedade da maneira mais inteligente fazendo dessa forma. Fora que também até a população mais rica, que nem eu já tirei o exemplo de Alphaville, quando ela sai, a gente tira todo esse poder aquisitivo de dentro da cidade, essa população vai querer usar carro para fazer tudo e qualquer coisa, o carro vai exigir mais espaço, o carro exige muito espaço para ele poder ser uma alternativa minimamente viável de transporte, não ser trancado em todo lugar. Esse espaço ele vai ter que vir de algum lugar. Ele vai vir da onde? Vai vir da calçada, vai vir do espaço para o pedestre, vai vir do espaço para o ônibus, vai vir do espaço para o ciclista. Então vai vir às custas dos outros modais, o que também vai destruir ainda mais rapidamente os próprios centros urbanos, onde as pessoas... Que é o que aconteceu com as cidades americanas muito, né? Eles criaram os subúrbios eles precisavam se locomover, as pessoas estão aqui, vai ser de carro, e esses carros estão para se locomover, eles destruíram os centros urbanos nos Estados Unidos de praticamente todas as grandes cidades, construindo avenidas gigantescas que passam literalmente dentro do centro da cidade. E isso não tem nada mais rápido para tu matar uma cidade do que tu construir a avenida que cruza... Prédio, né? Pô, mas tá de sacanagem. Imagina, tu sair aqui e tem uma avenida de 8 faixas aqui do lado de fora. Quando é que tu vai sair de casa? Chicago Nunca. Tem um cantinho ali ao redor das highways que são surreal. Olha, eu passei de bike ali, mano. Parece que tá andando... Foi mais perto de São Paulo que eu cheguei nos Estados Unidos, foi isso, assim. Passei, acho que numa highway ali, velho, de bike, porra. Parecia que tava na Moca Véia. Parecia que tava na Henry Ford. Não, é só prédio e galpão abandonado, pô. Tem ninguém aí, na rua. Aí a verticalização. Então, eu não acho que essa a resposta não é o espalhamento. Eu acho que a gente precisa adensar nossas cidades. Só que a gente tem que ter muito cuidado com como a gente vai fazer, porque a gente está adensando, a gente está verticalizando, mas a gente está realmente criando espaços de moradia, de fato, para as pessoas morarem, ou a gente está só criando mais espaço para especulação imobiliária? Se a gente for olhar, por exemplo, os espaços que hoje em dia sobem, os tipos de apartamento que sobem hoje em dia, quais são? São dois. 35 metros quadrados ou 168 metros quadrados? E você, aí, isso vai resolver? Ou é estúdio para Airbnb ou é uma coisa para quem é milionário, né? Ou para lavar dinheiro, mas isso. Se for no Guarujá, é brincadeira, não vamos foder o cara. Não, é, pelo amor de Deus. Mas é... Vamos colocar em risco. Isso aí vai resolver? Então, o jeito que a gente está fazendo, a ideia, até as políticas da própria São Paulo, né, recentes, a ideia pareceu ser muito boa. Mas o que ela gerou, ou o que ela está gerando, não é a resposta que a gente precisa para essa pergunta. Então, a gente quer mais gente, a gente quer facilitar a moradia das pessoas dentro da cidade, em locais mais próximos a metrô, para estimular o transporte público, para que ele se torne uma alternativa viável, para que ele justifique maiores investimentos, para que a gente consiga construir uma sociedade mais igualitária, que dê mais chance, que seja menos onerosa para todo mundo, porque se facilitar o transporte público para a população geral, facilita para o cara que vai querer usar o carro de qualquer jeito, porque vai ter menos gente dirigindo. Então, a gente quer isso. Daí a gente foi lá, a gente facilita aqui em São Paulo mais especificamente, né? A gente facilitou, beleza, pode construir, pode subir. Mas daí o que está sendo construído é apartamento de luxo para uma família, que vai caber, que não vai adensar, porque vai ser um andar inteiro para uma família. Esse então, cara não vai andar de metrô, ele vai andar de carro. Com certeza. Vai, inclusive, os apartamentos que estão, os prédios que são construídos nesse formato, eles vão ter 4 vagas de garagem. Porque também flexibilizaram, né, a quantidade de vagas que você pode construir. Então, vai ter 4 vagas, esse cara vai sair de metrô quando? Nunca. Vai sair de carro para tudo e não vai adensar. E o outro e tipo de imóvel que eles estão construindo em Santos é a mesma coisa, que tu vai ver majoritariamente. Não é apartamento, pelo amor de Deus, né, cara? É um cubículo de luxo, né? É Airbnb, tá, é descarado, né? Que isso... Inclusive, saiu uma reportagem muito interessante do BBC Brasil. Não sei se você chegou a ver. Eu soltei um corte sobre isso hoje, no dia dessa gravação. Que eles estão usando Minha Casa Minha Vida para financiar os estúdios pro Airbnb. Bizarro. Foda. Surreal. Tem uma outra pior ainda que a galera não falou a respeito, mas é como existem... Preciso tomar muito cuidado agora com o processo. Mas existem algumas plataformas de estadia curta que estão fazendo lobby dentro de condomínio para conseguir aprovar com que condomínios de São Paulo liberem para essas plataformas de estadia curta. Então, assim, a gente está transformando a cidade num grande hotel. É. E o Airbnb, ele de novo, ele é uma resposta para essa... Do mercado, ele viu essa oportunidade, né? Ele não surgiu inicialmente, né? Posso estar falando besteira em termos da história do Airbnb, mas se eu não me engano, o dono, quando ele surgiu com a ideia do Airbnb, até a experiência que ele teve, ou ele locou para pessoas a casa dele, ou ele ficou na casa... Acho que ele locou... Tinha uma convenção que ia ter na cidade dele, que era São Francisco, se não me engano. Aí ele viu que não tinha mais vaga em hotel, ele liberou a casa dele para outras pessoas poderem ficar ali, para poderem ir nesse evento. Então, a ideia original do Airbnb, até como ele surgiu, né, inicialmente, era tu disponibilizar a tua casa, o teu espaço, onde tu já mora. E isso é uma ideia super... Pá, super do caralho. Só que daí o mercado viu isso aqui e falou, não, a gente vai fazer diferente. A gente não vai disponibilizar um local que já existe, que já é disponível para moradia, para as pessoas poderem aumentar sua renda ou receber outras pessoas que não teriam alternativa, oferecer uma estadia mais em conta para pessoas que de repente não vão conseguir ficar em hotel, que antigamente só tinha um hotel, né, só tinha essa opção ali para tu ficar majoritariamente. Não, hoje em dia daí o Airbnb acabou se tornando essa resposta para investimento, para estadia curta ali. Então, hoje em dia, as incorporadoras elas constroem não mais para moradia, não mais para incentivar as pessoas a morarem. Elas já constroem, dividem um apartamento que seria para uma família, que seria aí 50, 60 metros quadrados, eles dividem em dois, transformam em micro apartamentos, que hoje em dia já... Enfim, aí até o micro apartamento já é romantizado hoje em dia, né? Já vira aí um... Estúdio. Estúdio. O Airbnb, acho que ele é uma questão muito boa para a gente pontuar mesmo, assim, e até deixar bem marcado, assim, porque acho que é um tema... As pessoas subestimam ele, né? Hoje eu tive que ouvir um comentário, ler, né? Um comentário, o cara falando, tá importando pauta dos Estados Unidos. Eu falei, não. A gente tem matéria mostrando que hoje existem incorporadoras. Como assim, pauta porque isso é uma treta que já rola de outros países, né? Ah, tá. E assim, os caras achando que Airbnb não é um problema em São Paulo, quando já é. Pô. Assim, talvez as pessoas não tomaram a dimensão de como isso já tá tomando conta, né? Mas a escassez de moradia é global. É. Mas assim, é uma parada muito louca, assim, que a gente teve essa matéria da BBC do Minha Casa Minha Vida sendo usado por algumas incorporadoras para fazer estúdios que vão virar Airbnb. E esse é um problema que a gente já tá vindo faz tempo, cara. O papo de Airbnb, por exemplo, em cidade como Paris, já é uma coisa já tem lembro disso antes da pandemia, já tá falando disso. Mas esse é o diferencial do Brasil. O nosso turismo é tão ruim. Os nossos números de turismo são tão ruins, a gente recebe tão pouco turista estrangeiro que demorou para a gente começar a sentir esses efeitos mais graves. As cidades que já têm turismo mais forte, acho que Lisboa sozinha recebe mais estrangeiros que o Brasil inteiro, né? Pô, o Louvre recebe mais... O elevador da Torre Eiffel tem mais turista do que o Brasil inteiro, pô. O elevador da Torre Eiffel, tá? Se for o Louvre, é sacanagem, assim. Assim, isso é uma verdade, mas é nosso problema... E a gente não olha isso, mas é uma coisa que tá acontecendo. Pô, São Paulo, que é um lugar que recebe... São Paulo acho que é a primeira ou a segunda cidade que mais recebe turismo no Brasil, né? Isso é muito doido, porque as pessoas não sabem disso. Mas o São Paulo é o maior polo de turismo do Brasil, um dos. Principalmente turismo de evento, negócios, sim, esse tipo de coisa. E, pô, você olha... Não é à toa que a região de Perdizes subiu tanto estúdio curto, pô. Porque você tem um dos maiores estádios de show do Brasil, que é o Allianz. Então tu aproveita e assim, pô, todo mundo quer ter oportunidade do cara que vai vir pra São Paulo, vai assistir um show, vai ficar por ali. Então você vai criando um tipo de moradia que ela é altamente especulatória, ela aumenta o preço do metro quadrado daquele lugar, expulsa quem mora lá, e ela não tá fazendo a serventia dela, que é tirar o cara da periferia pra vir pra porra do sítio expandido. Então, assim, o Airbnb, ele é importante, ele é legal, mas ele se tornou uma praga, né? Tanto que você viu, por exemplo, Londres, que tem uma puta treta em Londres de Sheikh Árabe, que chegou a comprar prédio inteiro em Londres, só pra fazer isso e não, pra especular a região. Cara, tem uma matéria da BBC. Os sheiks não fariam isso. Não, mas... Os sheiks que eu conheço, porra, não fariam isso. Mas o pessoal super íntegro, nunca fizeram nada de errado, né? Cara, os caras compram prédios inteiros. Eu vi uma matéria de um cara falando assim, eu moro sozinho no meu prédio. Porque o cara conseguiu comprar um apartamento que os caras compraram todos e os caras usam pra especular a região. E o cara não tá nem aí. O cara tá nem aí. Se vai ficar vago, não vai ficar vago. Aquilo é ativo comercial pra ele. Aquilo é a herança pra família dele. A 15ª geração vai vender ali. Então assim... Vai desvalorizar. E o Airbnb, ele é parte desse problema. E os caras se aproveitam, obviamente. Né? Acho que ele surgiu como uma coisa, mas ele virou um problema mais complexo que a gente ainda não conseguiu sequer refletir direito sobre isso nas políticas urbanas. E a gente tem dificuldade no nosso dia a dia de atrelar a culpa de fato quem é o culpado, né? A gente vê, por exemplo, o aluguel ficando mais caro. É. A gente vê gradativamente nossos vizinhos saindo dos bairros onde a gente morava. Mas como esse processo ele é relativamente gradativo, a gente não consegue colocar o dedo e dizer que o problema é... Ou que parte do problema vem da especulação imobiliária do Airbnb, que vem da questão da falta de políticas efetivas de controle de moradia, incentivo à moradia mais democrática nos bairros, e enfim, né, tudo isso. A gente não consegue, até pela complexidade disso, a gente não consegue enxergar dessa forma. Né? Aí o que, que a gente vê? Ah, o problema é que tá tudo muito caro, a gente generaliza. O problema é que está tudo muito caro, o problema é que o Brasil só vai para trás, o problema é que o político tal que foi eleito, e aí a gente coloca a culpa em qualquer coisa ali que a gente consegue enxergar, mas a gente não vê o... A gente não vê essas coisas como culpadas até que talvez seja tarde demais, que nem essas cidades que a gente está falando agora, né? Que nem Lisboa, que já está em uma grande... Né? Protestos. A própria Barcelona, se não me engano, já fez muito protesto. Barcelona foi a primeira cidade do mundo que eu fui que tinha placa de turistas vão embora. Não queremos vocês. Foi a primeira vez que eu vi isso. Assim, o bagulho falou assim, caralho, você fica até meio... Nossa, que esquisito, né? Eu lembro de conversar com um taxista, ele virar pra mim e falou assim... Eu falei, como é que tá morar aqui e tal? Me disseram que é uma cidade super agradável e tal. Ele falou assim, tá horrível. Eu falei, nossa, mas por quê? Ele, cara, porque eu moro longe, pago muito caro no meu aluguel, preciso vir pra cá pra trabalhar, o deslocamento é muito difícil... E a gente não consegue achar mais moradia. O preço dos aluguéis triplicaram e é feito de Airbnb e turista. Uma cidade que recebe muito turista. Muito nome digital também. Barcelona é tipo... Barcelona e Ibiza são os dois maiores destinos de férias de verão que tem na Europa. Assim, é muito forte, assim. A Ibiza é um... Pô, é capital de festa. E Barcelona é do caralho, né? Sim. Muito do caralho. Só que isso fez o quê? Com que o morador que morava antes, tinha um negócio dele, tinha um comércio dele, vai embora. O cara que ficou, o aluguel subiu, paga caro. Os negócios que tem para turista é diferente dos negócios que tem para os locais. Então você vai ter o quê? Loja de conveniência. Você não vai ter um supermercado. O preço do supermercado é diferente do preço da loja de conveniência. Então toda a qualidade de vida do morador ali foi indo pro caralho e o cara foi tendo que ser expulso. Paris, pô, a gente conversou com a Olivia. Olivia Sensata? Olivia Sincera? Olivia Sensata, que é uma economista. Só que o podcast não foi ao ar porque o querido do estúdio que a gente gravava apertou o botão errado. A gente gravou um podcast que não foi gravado. Pra você ter uma ideia. E ela tentou morar em Paris. Ela tinha acho que uma bolsa, alguma coisa assim, numa faculdade. Ela morava, sei lá, 2 horas da faculdade dela. Porque ela não conseguia achar moradia em Paris. Então assim, a gente tá falando de cidades hoje que as pessoas não moram mais. E só que são cidades onde tem negócios, comércios, coisas acontecendo. Então a gente tá criando cidade quase... E se for falar, por exemplo, de uma Veneza da vida... Eu tenho uma teoria muito grande, assim, que Veneza, Roma, são cidades que no futuro vão virar uma grande Disneylândia, vão virar cidade cenográfica. Ah, mas Veneza já é, né? Já foi? Ainda não. A Veneza, a ilha de Veneza, que é a parte mais turística, né? Ninguém que é mora, né? Não, quase ninguém. Já quase não tem mais morador ali. E o que é uma cidade sem morador? Uma cidade fantasma, né? É uma cidade cenográfica, pô, é a Disney. É. Qual que é a diferença do Small World pra Veneza? Do Epcot Center pra Veneza? A diferença fundamental é que Veneza um dia foi de verdade, né? Mas agora é isso. A única coisa que tem é a história, né? E é por isso que a gente vai visitar. Por causa da história. Porque não é mais pela vida de hoje. Não é mais pelo que existe hoje. Eu fui visitar Veneza, inclusive, porque na época que eu tava morando lá, meus pais foram me visitar e eu fiz uma viagem com eles. Minha mãe queria ir por causa da história de Veneza, dos filmes que ela viu, do pessoal ali de barquinho, mas o motivo pelo qual tu vai já não existe mais. É cenográfico. Quem tá ali hoje em dia são pessoas locais que trabalham ali nos barquinhos, são, sim, os italianos que vão fazer esse trabalho ali. Só que eles não têm mais o estilo de vida que atraiu o turismo no primeiro lugar, que atraiu toda essa... que gerou toda essa... esse apelo, né? Pô, uma coisa diferente pra gente experienciar. Isso não, realmente não existe mais. É cenográfico, pô. É altamente cenográfico. Tipo assim, já teve uma história, já teve tudo, mas hoje é altamente performático. É. Aquilo ali não é algo reproduzível, não existe vida ali. Não, não tem mais. Porque, Quer dizer, ainda tem um pouco, né? Mas é um fantasma do que um dia foi. O turismo, se você para pensar, o turismo por vida hoje, ele não existe mais. A coisa do antiturismo é uma coisa que cresce. É difícil você ir num lugar, assim, eu vou num lugar... que é uma coisa que a gente talvez tivesse até determinado momento, né? Tanto que essa grande questão do turismo no mundo hoje, né? O que, que é o turismo? Tu tá aí pra ver um lugar histórico que é preservado ou um lugar que tem vidas, que a população local você vai conhecer? Você não vai conhecer. É muito difícil. Você vai pra Paris, você não conhece a população local. Você vai nos lugares que... às vezes, por exemplo, Nova York, acho que o melhor exemplo de todos. Pô, tu me falar que Times Square é um lugar da população local, você é um puto no mentiroso, pô. Mas quem é que fala isso também? Ninguém, né? Ah, tá. Times Square... pô, Times Square é... pô, você vai pra Times Square e você fala assim, cara, isso aqui é pra tomar golpe, né? É a Disneylândia, pô. Isso aqui é altamente uma Disneylândia, né? Tu tá indo numa Disneylândia, mas é um espaço cenográfico que já teve vida. Já. Né? Só muita que você vai... vida, né? Muita vida. Os lugares onde encontrei vida em Nova York, sei lá, foi o Washington Square Park. Uhum. Que é um lugar que não é turístico. Só que você vai lá, tem a molecada... pintando, tem uns caras fazendo batalha de rap, tem uns caras fazendo batalha de poema, jogando xadrez, você fala, ah, aqui tem pessoas que moram aqui. Você vai pra alguns lugares do Brooklyn, você encontra pessoas nas quadras, nos esportes, você fala, ah, as pessoas estão... isso daqui é a experiência, a pessoa. Então o que é o turismo, né? Mesmo o turismo é muito louco, né? Do que a gente tá indo ver quando a gente tá fazendo experiência de turismo. Mas será que a gente tá indo ver coisas ainda? Não, ou mais, será que... né? Então, tirar foto pro Instagram, né? Então, ou consumir, né? Ou ir pra lugares pra consumir. O turismo, né, do jeito que ele surgiu, talvez há muito tempo atrás, ou enfim, a ideia mais a... até como ele era promovido antigamente, o turismo era experiência, né? Até se tu for ver os comerciais de carro que promoviam liberdade, o que, que era isso? Era a experiência de tu dirigir por estradas, né, desconhecidas, ir lá e experienciar aquilo lá. Mas essa ideia de a gente conseguir experienciar lugares, experienciar a comida local, experienciar a cultura local, massivamente isso aí realmente a gente já abandonou. A gente quer ir no lugar onde tem a foto do Instagram, onde tem um local mais famoso lá pra gente conhecer, poder tirar uma foto, dizer que viu, e é isso aí. Pisa aqui e tira sua foto, né? A pose perfeita pra foto é aqui, né? É, mas assim, aí tu vai pra Paris e não vai na Torre Eiffel? Ou tu vai pra França e não vai pra Paris? Vai deixar de ver a Torre Eiffel? Vai deixar de ir no Louvre? Mas eu acho que as cidades, elas... O problema onde a gente tá se direcionando pra ir, talvez, Edson, até na conversa, assim... mais em cima, é parar de deixar... é deixar de enxergar a cidade como um lugar para viver e passar a enxergar a cidade só como um lugar para fazer dinheiro. Acho que, fundamentalmente, nossas cidades elas acabaram se tornando um lugar para fazer dinheiro, né? Então, todo lugar que é público, todo modal que é mais eficiente, tanto do ponto de vista para se locomover quanto financeiro, ele não é tão agradável para a questão financeira do lucro, de ganhar dinheiro. Então não tem tanto espaço. Então não é tão incentivado. Então a gente acaba indo para essas soluções, querendo ou não, em todos esses aspectos. Se a gente for ver a especulação imobiliária, é isso. É transformar o espaço público, o espaço da cidade, que é para as pessoas morarem, transformar em ativo financeiro. É transformar em investimento, tanto para quem quer congelar o seu capital lá, né? Transformar seu dinheiro em um ativo físico, em algo físico. Quanto para quem quer gerar uma renda, quem quer comprar um primeiro imóvel para gerar uma renda extra para sua família, a cidade acabou se tornando espaço para isso. E o meio de locomoção também, ao invés da gente enxergar o meio de locomoção como algo, um serviço de utilidade pública, a gente já não enxerga mais, a gente enxerga como um serviço privado. É uma visão muito utilitarista também. Da vida como um todo, né? Da cidade como um todo. Tu já brigou por casa velha? Como assim brigar por casa velha? Porque acho que todo mundo que gosta de urbanismo já brigou por casa velha em algum momento. Assim, tu olhar e falar assim, porra, tu vai demolir aquela casa é tão bonita, aquela casa é tão legal, aquela casa é tão charmosa. Alguém fala assim, mas naquela casa vai subir um mocho. Mocho. Que é importante pro bairro. Toma um mocho. Toma um mocho, toma uma farmácia, vai ter uma Drogasil aqui, ó. Preciso comprar meu remédio mais rápido. Eu acho que o que mais dói não é nem só deixar de ter a casa. Eu acho que esse apego, assim, é... lá nos Estados Unidos tem até uma expressão que o pessoal fala, né? Que é os NIMBYs, né? Uhum. Que é a pessoa que é contra qualquer tipo de desenvolvimento no seu próprio bairro, né? Assim, eu quero que a cidade cresça, desde que não seja no meu bairro. Então tem essa expressão, por exemplo, nos subúrbios americanos, eles querem resolver a questão da falta de moradia liberando, né? Folgando um pouquinho mais as leis para possibilitar maior adensamento. Daí tem essa galera que fala, não, mas aqui no meu bairro não. Aqui no meu bairro... Not in my neighborhood. É, pode fazer lá, mas não faz aqui, né? Então, as casas antigas, eu entendo ali o apreço e pela história, mas enfim, se ela não for tombada, né? Se ela não tiver sido legalmente marcada como algo histórico e muito importante, eu acho que é importante que a gente siga se desenvolvendo para que aquele espaço atenda melhor as demandas atuais da sociedade. Porque as demandas atuais da sociedade, de repente, não vão ser respondidas da melhor maneira com aquela casa. O problema é que a gente sabe que no lugar daquela casa não vai vir a resposta. Pelo contrário, vai vir uma coisa que não vai responder às demandas atuais daquele bairro, daquela comunidade, daquela cidade, e provavelmente só vai tornar mais feio e um lugar menos agradável de tu conviver. E vai matar, hein? Vai ser mais uma pedrinha para matar a alma do bairro. E provavelmente mais caro, né? Provavelmente mais caro. E essa coisa da casa velha que eu falei é a questão do bairro, né? Então, vou dar um exemplo pra você, assim. Eu escuto muito isso. Sigo o pessoal do Viva Moca, então eu sempre converso com eles sobre isso, né? E sempre não, mas algumas vezes já discuti, principalmente nos comentários da página. Vamos pensar um bairro que nem a minha Moca, vai, que eu te falei aqui. Você tem um bairro da Moca. O que era a característica da Moca, Leozinho? Era as fábricas, sobradinho, um bairro meio velho, né? Caminhável. Então, vamos falar assim, você vem pra Moca, você vem Ipiranga, ótimo. Tu vai pra Ipiranga por quê? Pô, um bairro extremamente arborizado, legal. E aí tu tem um bairro que tem um parque muito bom, beleza. Sobradinhos, ruas bem tranquilas e calmas. Pô, parece um oásis, certo? Pô, em São Paulo, uma delícia. Quero morar no Ipiranga. Sou muito fã de casa. Pô, a gente vai subir um prédio no Ipiranga. Ah, aí você já me falou, bairro seguro, pô, caminhável e tal. Só que você descobre a mudar para Ipiranga que não só o seu prédio subiu, subiram outros 15 prédios no Ipiranga. E estão subindo mais 15 prédios no Ipiranga. E todos os sobradinhos que tinham antes não existem mais. E aquele bairro que era extremamente caminhável, agora é difícil você caminhar, porque tem um monte de carro na rua. E por ter mudado muita gente, vem também a sensação de insegurança e insegurança urbana. O que que virou o bairro do Ipiranga? O Ipiranga que você está morando, é o Ipiranga para o qual você se mudou? O que que caracteriza o bairro do Ipiranga? A partir do momento que vocês têm um monte de prédio igual e ele virou um Tatuapé 2. As referências que você tá usando, é. Eu acredito em ti, né? É, não, mas joga sommelier de prédio, né? De bairro. O que que acontece? Que bairro que aquele bairro virou? Aquele bairro virou um CEP só. Ele deixou de ter a característica que talvez fosse fundamental justamente pro que levou a pessoa ali. Então a gente vai perdendo a caracterização até mesmo das coisas, né? Mas. Você entende o que eu tô falando? Porque assim, você vai perdendo até mesmo a identidade que torna aquilo e, obviamente, as coisas precisam tomar novas identidades. Mas essa identidade, de novo, ela não vai resolver aquele problema inicial que a gente criou, né? E eu acho que, fundamentalmente, esse é o problema. Porque, de novo, as demandas da sociedade elas vão mudando com o tempo. Não adianta a gente querer que um bairro de São Paulo, a cidade foi crescer, pelo amor de Deus, tem 20 milhões de pessoas aqui ao redor, né? Querer que um bairro fique para sempre do jeito que tá, porque ele não vai ficar. Agora, a questão é, conforme ele vai mudando para responder essa demanda e para melhorar a vida no bairro. Mas a gente sabe que não é isso que acontece, que nem tu falou esse exemplo, né? Era um bairro extremamente bucólico, onde tinha bastante predominância de casa e sobradinho, e aí levantaram um monte de torre no lugar, descaracterizou completamente e se tornou um lugar mais perigoso. Mas não deveria, não faz o menor sentido isso na teoria. Só que acontece, né? Os caras constroem torres que não tem vida nenhuma para calçada, dão as costas para calçada, constroem... O que não falta em São Paulo são prédios que fazem um monte de muro, né? Levanta muro, dá as costas para a cidade, torna... E querendo ou não, as calçadas, a rua, ela é um somatório de cada fachada. É. Então, não tem essa ideia, é só aqui, não tem problema. Não, se tu fez no teu, velho, o que que impede os outros de fazerem a mesma coisa? E aí, esse efeito ele vai se somando, construíram um muro aqui, vão construir um muro ali, vão construir um muro ali, aos poucos vão matando toda a vida que tinha naquele bairro gradativamente, construção a construção eles vão matando. O que não precisava ser assim, isso que é o mais frustrante, né? Porque se tivesse ali um incentivo para de repente aqueles E já tem alguns prédios que estão fazendo dessa forma, até porque a própria Prefeitura de São Paulo, de algumas maneiras, está tentando incentivar comércios no térreo, por exemplo. Fachada ativa, né? A tal da fachada ativa, exatamente. Não sempre, nem sempre da melhor maneira, nem sempre do jeito mais efetivo, nem sempre surtindo os efeitos esperados, porque, mas é normal, né? Tu vai ter, vai fazer uma primeira versão de uma política pública. O mercado ele vai interpretar do seu jeito e vai responder do seu jeito. A gente vê, opa, não é bem isso que a gente queria, daí a gente vai precisar de ajustes, isso é o normal na nossa democracia. Mas a questão é que, se não tiver esse empenho de tornar esse prédio parte integrante da rua, cara, parte integrante daquele prédio, o problema é esse. As pessoas, tu vê lá o Ipiranga, tu achou que era do caralho, queria morar lá, só que tu foi morar num prédio que não faz parte do bairro. Um prédio que dá as costas, que é cheio de muro, que tu entra lá, ele vai ter toda a infraestrutura dentro do próprio prédio, tu não vai ter que conviver com o Ipiranga, tu não vai ter que olhar para o Ipiranga e tu não vai ter que caminhar no Ipiranga, mas tu queria morar no Ipiranga. Então, qual que é a lógica disso? E aí, tu vai somando um outro prédio e vai matando os bairros aos poucos, mas não porque precisa ser assim. Acho que esse é o ponto que eu queria trazer. É o que a gente gosta de falar, até rolou umas matérias, que é o fim dos bairros de São Paulo, né? E a gente entra num contexto que é o... Eu gosto muito daquele contexto do Nowhere Place. Tu já viu isso daí? Pô, é maravilhoso, assim. É um bagulho que você olha, você fala, mano, surreal. Tem foto que você olha, às vezes, assim... Estou em... É. Jundiaí, não, errado. Você não consegue reconhecer onde você tá. Você fala, cara, isso aqui é tão igual, é tão morto, é tão apático. É tão a mesma coisa que você não consegue mais ter uma distinção do que é aquilo, né? É. Do que é aquele lugar. É um lugar que não tem mais alma, não tem mais vida, né? É até mesmo graça. Então eu sinto que, assim, eu concordo muito com o que você falou, né? As coisas precisam ir pra frente. Só que o problema é que a gente tá indo pra frente, ao invés da gente olhar pro good ending, a gente tá indo pro bad ending, né? Então, tá acelerando. É. Como é que eu chego o mais perto possível de Blade Runner, né? Do Cyberpunk 2077. Não, mas a gente podia ir pra um lugar mais bonitinho. Não, a gente gosta muito do Blade Runner, tá ligado? Que aqui pra cá a gente vai ganhar, algumas pessoas vão ganhar dinheiro pra caramba aqui, é. Cara. Vamos acelerar. É, Times Square em São Paulo a gente vai ter agora, fachada neon, tá vamos ter também. Quero falar de árvore com você, irmão, que você fez um vídeo muito bom, que eu gostei bastante, falando sobre as palmeiras, e aí eu trouxe um... Top. Passei, dados. Inclusive, no caminho aqui, pela Expo São... como é que é o nome? Exposition Center Expo São Paulo. Expo Imigrantes. É que tem ali em São... do lado de Jabaquara ali. Sim, Expo Imigrantes. É, Expo São Paulo. Expo São Paulo agora. Expo São Paulo? Monte Palmeira. Top. Excelente. Pensa que a fila da CCXP é exatamente ali embaixo, tá? Pergunta como é que é aquela filinha ali, quando tá fazendo 36 graus em... Em dezembro, quando é a CCXP. Não, mas se chover também tá todo mundo coberto. Tá. Porra, sim, me foge muito. Eu trouxe um dado aqui bizarro. 34% dos brasileiros vivem em trecho de rua sem nenhuma árvore, segundo dados do censo de 2022. Isso falando do Brasil, tá? Isso é surreal. A arborização em bairros de classe alta, como Jardim Europa, Alto de Pinheiros e Vila Nova Conceição, é significamente superior a áreas periféricas. Então, bairros mais ricos têm mais árvores do que bairros mais pobres. E isso cria efeitos chamados de ilhas de frescor, que não só valoriza o imóvel, como também proporciona melhor qualidade de vida e uma sensação térmica melhor. Qual que é a importância de uma árvore para o meu bem-estar e por que não as palmeiras? As palmeiras. As palmeiras estão amadas? É. A palmeira, na verdade, não serve para muita coisa, né? Não ser para ser um ornamento. A palmeira ela serve para a gente só para a questão visual, estética, né? Tornar aquele espaço mais agradável para o visual. Mas qual que é o lance que eu fiz com o vídeo até, né? A gente tem dois... Uma maneira de dividir aí, a gente tem o valor de uso e a gente tem o valor de troca do espaço ali do terreno ou do prédio, que quer que seja. O valor de uso, ele é essa, cara, o quanto que aquilo ali me dá um bem-estar para as coisas do meu dia a dia. Então, quando eu vou passear com o meu cachorro, quando eu vou conviver dentro do meu prédio, o quanto que eu estou me sentindo bem em relação ao conforto térmico, conforto acústico, essas... Questões realmente vinculadas à qualidade do uso são atreladas, então, ao valor de uso. E o valor de troca está principalmente atrelado ao valor comercial, quanto que aquilo ali vale para o mercado. Se eu quiser trocar aquilo ali por dinheiros, quanto que eu vou conseguir por aquele ativo. E aí, quando a gente planta só palmeiras, e esse foi a minha treta, né, que eu vi lá o parque, novo parque lá em Praia Grande. Eu não fui visitar o parque, né, mas foi alguns amigos que falaram para mim, eu dei uma olhada ali, dei uma pesquisada para saber o que eu estava falando. E é um parque que eles lançaram, que é um parque que ficou muito legal do ponto de vista de infraestrutura, tem bastante opções de lazer, etc. Só que não tem uma sombra naquela desgraça. Aliás, tem uma, porque é uma árvore que existe só. Uma, literalmente, uma. E o resto, quando tu olha, né, só tem palmeiras, pelo menos as grandes. Mas quando tu dá uma olhadinha, até falei sobre isso no vídeo, né, existem sim outras plantas que já foram plantadas, né? Só que, outras árvores, no caso, né, que a palmeira não é uma árvore. Só que elas vão demorar anos para crescer, né? Então, voltando à questão da palmeira, por que que... O que esse troço serve? Esse troço serve só para o valor de troca. Ele não acrescenta ao valor. O que que tu ganha quando tu tem pro teu uso, pro teu, tu como morador? O que que tu ganha quando tu sai do teu prédio e tem só palmeira? Tu não ganha sombra, tu não ganha esse elemento dessa bolha de frescor que tu comentou, tu não ganha isso. Tendo um monte de palmeiras no teu bairro, um monte de palmeiras no teu condomínio. Não sei se passarinho faz ninho em palmeira. Não vai ter tanta vida, não vai ter tanta vida. As abelhas não vão lá polinizar a porra da palmeira. Então tu não... Não sei se... Acho que não, né? Mas enfim. Quando tu caminha... Depois os biólogos aí de comentários vão poder nos corrigir. Quando tu sai do teu prédio, então, em termos de valor de uso, tu não tem grandes fatores para agregar em termos da palmeira. Mas em relação ao valor de troca, tu tem. Porque a palmeira, ela virou, ela já é... Dentro do nosso imaginário, ela é um símbolo atrelado a algo belo, a algo vinculado à nobreza. É uma árvore, quando... ah, uma árvore não, uma planta, perdão, que quando a gente olha, a gente... Ela não é uma árvore? Não, é uma planta. Pô, surreal. Eu me senti burrão agora, porque eu pensei que a árvore era tudo que era alto e grande. Mas eu acho que 99% é isso aí mesmo. Eu tá também bom, não sou especialista. Não, mas agora me pegou muito agora. Você vê que é uma planta e não uma árvore, me pegou... Mas desculpa. Eu também não sou especialista. Também não sei a diferença de uma planta para árvore, agora eu me sinto um buraço agora. Então... Deve ter algum iberê do arborismo aí para ajudar nós. Que vai nos corrigir, vai nos educar. Não, medo. Agora, gente, me eduque, me pedagogize aqui. Eu tô precisando dessa educação agora. Exatamente. Então, enfim, cara. Então, como hoje em dia a gente... Até os imóveis, né? Eu quero construir... Vamos lá, quais são os dois tipos de imóveis que a gente tem? Tem os grandões e tem os Airbnb. Airbnb é só valor de troca, cara. Tu compra como investimento. Ah, aquilo ali é um investimento, então... Nem aí se vai ter árvore. E não vai ter, exatamente. Por que que não vai ter árvore? Por que que vai ter uma palmeira ali? Porque pro valor de troca, a palmeira, ela conversa. O cara que é investidor, ele vai olhar... Ele não vai ter que morar ali dentro, então ele não vai ter que utilizar o valor de uso. Ele só vai ter que, só vai precisar, só vai estar interessado no valor de troca. Então ele vai olhar aquele prédio, vai ver uma palmeira, ele vai ver, pô, aquilo ali tá bonito. Tá bonito, tá bem cuidado, tem um arborismo. A palmeira também, ela traz menos custo de manutenção. Uhum. Porque tu não vai ter que ficar te preocupando com poda, essas coisas, pelo menos não de maneira geral. E um outro fator muito importante também, quanto de folha cai de uma palmeira? Exatamente, né? Cai muito mais, de forma muito mais esporádica, não vai ficar entupindo o bueiro o tempo todo ali da tua rua. Então o custo de... De novo, e o que, que é isso então? É otimizando o valor de troca. Porque você vai ter menos custo de manutenção, menos problema, menos dor de cabeça para o investidor, menos problemas. E visualmente, olhando aquilo ali, é muito agradável. Então, taca a palmeira em tudo, porque é o que realmente as pessoas querem, é o que as pessoas respondem. Eu estou construindo para quem quer investir, então eu preciso que essa pessoa se sinta estimulada a comprar. E para isso eu preciso otimizar todos os elementos que vão convergir para melhorar o máximo possível o valor de troca, otimizar o máximo possível o valor de troca e que se dane o valor de uso. E por que você acha que assim, tem uma frase que eu acho que é até um pouco de maldade de uma rapaziada, de falar que pobre odeia árvore, né? Essa coisa que bairro pobre gosta de cortar árvore e pôr árvore para baixo, tal. Eu acho até um pouco de um certo classicismo. Assim. Um pouco? É. Sendo bem gentil. Mas por que você acha que... E eu vou dar um exemplo. Desculpa, que aí também... Aí a gente precisa dar um certo... Pô, perto daqui, cortaram toda a porra das árvores. Perto da casa da minha mãe é loucura. Eu falei da minha mãe, né? Minha mãe tinha uma puta de uma árvore animal na frente de um jardinzinho que ela tinha, enorme. Cara, tapava boa parte da frente da casa. Era uma delícia. Uma delícia. E tinha uma outra na rua. Pô, deram a porra das duas árvores, cara. E aí, sei lá, deu menos de um ano, ela, nossa, minha casa tá muito quente. Eu tive que falar, impossível que você não... Hora a hora, meme, né? Meme da Nazaré aqui. É, hora se não são as consequências dos seus atos, né? E na rua da casa da minha mãe, cara, impressionante, cortaram todas as árvores. Os próprios donos das próprias casas cortaram todas as árvores. Você acha que é uma falta de tempo pra limpar a calçada? Falta de manutenção da prefeitura? Falta de entendimento? Medo de destruir a calçada? O que você acha que... É que a gente vai ficar num achismo, né? Que é difícil ter número disso. Mas o que você acha que leva até mesmo o próprio dono da própria casa a destruir o jardim que ele tem, cimentar tudo, cortar a árvore? O que você acha que leva a rapaziada a fazer isso? Eu acho que tem múltiplos, muitos fatores aí, mas vamos tentar imaginar, cara, a vida da população mais humilde no Brasil, uma vida complicada, porque ele sai de casa cedo, pega, vai precisar usar o transporte, essa é a população que vai usar o transporte público que é tão deixado de lado no nosso país, então vai penar muito, vai ter uma carga de trabalho muito alta, vai voltar para casa muito tarde, e dentro desse contexto ele vai precisar cuidar da sua família, né, cara? Vai precisar ficar com sua família, vai precisar ficar com seus filhos, ou vai pelo menos descansar, o que quer que seja. Dentro desse contexto, é fácil de imaginar que a pessoa ela vai querer menos trabalho possível. Então, tu ter um jardim, tu ter planta, essas coisas que exigem esse trabalho, vai ser trabalho. Vai ser mais trabalho para mim. E é por isso que eu acho que tanta gente em regiões um pouquinho mais humildes vão pavimentar até o seu próprio quintal, né? Até se tiver um quintal, né? Muitas casas tu vai ver em lugares mais não tão valorizados da cidade, tu vai ver que as pessoas têm quintal, mas elas pavimentam o quintal inteiro. Elas tiram o... Lá em Santos tem bastante disso, cara. Se for ver nos bairros que ainda não são tão valorizados ou que foram um pouquinho mais deixados de lado, as casas que ainda têm quintal, muitas delas botaram pavimento, piso em todo o quintal, e aí um belo vazão. Botaram um vaso no lugar do que era um gramado com uma plantinha ali, para pelo menos ter algum verde. Eu acho que isso é nessa direção do... Cara, minimizar um pouco o esforço, mas aqui é especulação, né? Não sei exatamente, Edson, o que faz tanto, mas eu acho que também tem um pouquinho de... A gente não pode ser... Como é que é a expressão? Não é ignorante, é ingênuo. A gente não pode ser ingênuo de achar que a pessoa que tem menos condição financeira, ela não quer uma vida com mais conforto térmico, ela não quer uma vida com mais conforto acústico, ela não quer uma casa que seja mais confortável para morar, uma casa mais confortável para viver. Eu acho que, de certa forma, a gente tem uma negligência das pessoas, talvez elas querem mais tranquilidade, só quer, cara, não quero trabalho, pavimenta isso aqui porque vai me dar trabalho, vou ter que cuidar da planta, vou ter que cuidar desse jardim, eu não quero ter que fazer isso, mais custo. Mas também tem uma negligência política, né, cara? Por que os bairros mais bem valorizados são arborizados? E por que os menos valorizados não são? Tem duas coisas também aí que acho que é, até para colocar na minha fala aqui, para complementar, eu sinto que tem um aproveitamento de metro quadrado. Pô, tu tem 100 metros quadrados. Tu pensa que tem um espaço de 20 metros quadrados ali da tua casa, que é um jardim. Assim, pô, eu posso ter um jardim ou eu posso construir um outro quarto com estender uma laje, ali, estender para subir mais um quarto em cima, para colocar minha sogra para morar, para ter uma salinha. Pô, o cara vai optar pelo aproveitamento quadrado. Ainda mais para quem é pobre, pô, eu falo isso, minha família fez isso. Cada metro quadrado que dava pra minha família colocar, construir uma coisa em cima, construía, pô. Bota uma laje que você constrói mais um andar. Se quiser pôr mais um andar em cima desse andar, bota mais um andar. Vai montando o Lego ali até tu tá morando no Empire State, né? Mas, de novo, cara, é a opção que a pessoa tem, né? É bem isso, porque é o que tem. É a opção que tu tem. Aproveitar aquele espaço. Essas pessoas não gostariam de morar num condomínio onde tivessem árvore pra caramba, onde ela tivesse... É óbvio que onde ela tivesse espaço pra brincar, onde ela tivesse espaço pra poder conviver... Óbvio que ela gostaria, só que com o preço que as coisas estão, do jeito que a cidade é enxergada, elas são enxotadas para esse lugar, elas são reclusas. O lugar que tu consegue pagar esse aqui é aqui que tu vai ficar. E tem o fio também, principalmente em São Paulo. A fiação. Mas, cara, a questão é... Com tudo isso, se tiver vontade política... O problema é que não tem. Mas não tem. Aí tu pensa, o cara mora na rua. Pensa assim, mora numa rua que tem uma árvore enorme e um fio. Cada vez que chove, cai a galho da árvore, no fio, acaba a tua luz, acaba a tua internet, acaba tudo, atrás da sua vida. Qual que é a solução? A prefeitura nunca vem aterrar o fio. Mas então, aqui, acho que no Brasil a gente tem que pensar sempre... Sair um pouquinho da solução ideal, porque é essa, velho. Isso não vai existir, aterramento de fio? Bah, não vai vir, é muito caro, não vai vir, cara. Não vai vir. Santos agora fez numa das ruas... Fez em uma quadra, cara. Fez isso e foi assim, ó. Porra, acho que é 15 de novembro o nome. Lá no centro, na frente da Bolsa do Café, que é um lugar super turístico. E fez por causa disso, porque é super turístico ali. Fez aí, botou... Não é que não vai vir, Gabriel. Vai vir. Pra alguns lugares. Vai vir no Genópolis. É. Vai vir no Campo Belo, no Brooklyn. Mas vamos pensar, então. Não vai tirar os fios. É. Tem, Tem solução, cara. Pelo amor de Deus, a engenharia avançou. A gente tem 2026 anos aí de civilização moderna, com engenharia se desenvolvendo, do jeito que a coisa anda, com tantas soluções tão engenhosas, tão absurdas, com tanta coisa que a gente já conseguiu construir como humanidade. Tu vai me dizer que a gente não consegue arborizar um bairro porque tem uma fiação? Isso tu consegue, por exemplo, uma solução possível para essas alternativas é tu intercalar vaga uma árvore no espaço do carro. Então, onde ficam as vagas de garagem, onde as pessoas vão estacionar, até porque geralmente nesses bairros tem bastante lugar para tu parar, né? Geralmente não falta vaga nesses bairros onde tu vai ter esse tipo de moradia. Intercala, cara. Constrói uma vaga de carro, né? Acho que é 7 metros, a vaga padrão, não tenho certeza. Acho que é. Constrói a vaga do carro, uma árvore. Quebra aquilo ali, constrói uma árvore. Vaga do carro, uma árvore. Vai ficar fora da fiação, não vai ficar na calçada. Até porque as calçadas nesses bairros mais humildes são como, geralmente? Minúscula, filete. Cara, não cabe nada. Não cabe um... Cara, se tu pesa 140 quilos, tu não passa ali nessa calçada já. Tu tem que ser magrinho para poder andar nessas calçadas. Então, realmente, não vai ter espaço ali para tu plantar uma árvore, perdão. Mas essa já seria uma alternativa. A população vai espernear? Porque vai tirar vaga de garagem? Vai espernear. Mas daí também é uma questão de tu, se tivesse essa vontade política, conversar com a população, encontrar lugares no bairro onde vai ter essa vontade, vai ter esse abraço ali daquela comunidade, né? Aquele tu não quer, tá bom. Mas ali, por exemplo, a população abraçou. Então vamos fazer ali. Faz ali, cara. Planta. E aí quem tá aqui vai ver. Oh, peraí, velho. O que vai acontecer com quem mora aqui? Vai começar a caminhar lá. Porque lá vai ter sombra. Lá vai ter um lugar que vai ter uma temperatura que vai diminuir só para tu ter um monte de árvores. Se tu conseguir fechar, né? Conseguir plantar dos dois lados árvores e fechar, tu consegue ter uma diminuição da sensação térmica muito expressiva. Não, surreal, é. Então a população. E aí, aos poucos, então, o que vai acontecer com essa aqui? Vai começar a falar: ah, mas pensando bem, eu também quero. Então, eu acho que tem que ter essa. Se tiver essa vontade política, que é tão difícil, eu acho que aquilo que tu tocou no ponto das comunidades, eu acho que isso importa muito. Acho que a gente consegue fazer. Inclusive, eu sei que importa, porque no meu bairro, em Santos, ali perto de onde eu moro, eles fizeram uma rotatória. E eu acho rotatória fantástico. Por quê? Porque dentro de um bairro, principalmente ali nas ruas de bairro, que não tem tanta função de ter bastante tráfego de veículos, né? Então, são ruas teoricamente internas para tráfego local. Quando tu bota uma rotatória, tu desincentiva o cara a acelerar, principalmente uma rotatória em cada esquina. Porque diferente de uma sinaleira que tu olha que tá verde e aí tu acelera, ou que tu olha que tá amarelo, tu vai acelerar mais, ou se não tiver nada, se não tiver placa de pare, ou a placa de pare vai ser só para uma direção e na outra tu vai sentar o pé. Quando tu coloca uma rotatória, todo mundo precisa reduzir. Porque tu sabe que não adianta tu acelerar, que nem um maluco, se tu tá numa quadra. Se o cara estiver dentro, você vai bater. Exatamente. Então, tu viu que tem rotatório aqui, que tem rotatório na outra, tu já vai na manha o caminho todo. E tu vai, quando tu chega mais próximo da rotatória, como ela tem aquele mecanismo que ela vai estreitar o acesso pro carro, né? Para ele entrar no lado certo da rotatória, né? Quando tu estreita a via pro automóvel, quando a gente tá dirigindo, a gente tem essa sensação de estreitamento, a gente já vai diminuir a velocidade. E então, tu já vai incentivar uma diminuição da velocidade no bairro, vai melhorar a sensação para tu caminhar, tudo isso. Beleza, botaram uma ali. Resumindo essa história toda longa aí. O que a padaria ali, não vou dar o nome, né? Porque é onde a gente vai de vez em quando, a gente gosta também do dono e tal. Mas o que aconteceu quando eles botaram a rotatória? Ele perdeu duas vagas no estacionamento, na esquina. Deve ter ficado puto. Aí fez um abaixo-assinado, tirou. Tirou as vagas da... Tirou a rotatória. Juntaram não sei quantas assinaturas do bairro. Aí talvez tu me diga, mas Gabriel, se juntou as assinaturas foi porque a população queria. Mas eu questiono isso, né? Porque que o cara, o dono da padaria, ele tem? Ele tem um poder ali sobre a população que tá ali. Ele vai dizer, cara, assina aqui, ó, isso aqui prejudicou meu comércio e tira. Tá bom. Prejudicando o comércio dele, ele juntou as assinaturas, foi dentro do processo democrático, ele tirou, né, Edson? E aí, mas o ponto final da história que eu acho sempre muito engraçado, né? Engraçado, um pouco triste, tragicômico. Aí minha esposa tava indo com a grávida já, né? Caminhando. A gente sempre tá caminhando naquela padaria. Caminhando, entrou na padaria. E aí perguntou, né? Pro pessoal que tá... Oxe, cadê a rotatória? Aí o dono da padaria explicou que eles tinham tirado, o que ele tinha feito. Aí ele olhou pra ela. Ficou um pouquinho pior pra ti, né? Ah, mas a gente tava sem. A gente perdeu duas vagas e tava prejudicando muito a gente. Aí a gente resolveu tirar. Então, enfim, né? É uma história que o poder, na minha opinião, o poder ali da comunidade foi usada para piorar a vida na calçada, para piorar a segurança do pedestre, para piorar o próprio incentivo da pessoa a caminhar dentro do bairro, beleza, para melhorar ali a princípio, melhorar o tráfego ali no comércio da padaria do cara. Mas você vê que eles conseguiram fazer alguma coisa. É. Vê que eles fizeram uma mudança. A prefeitura teve que ouvir e teve que agir. Isso não era uma mudança boa. Porra, velho, a gente ficou louco, cara. Acho que essa que é a dificuldade, né? Eu falo muito sobre ciclovia, né? Pô, construí uma ciclovia na rua da minha mãe. Uma merda. Porque você perdeu um monte de vaga. O pessoal do Sobradinho, o único lugar que eles tinham pra parar o carro era na frente dele. Só que ao mesmo passo, né? Pô, tá muito mais cheio agora, né? Tinha uma igreja. Pensei, tinha uma igreja na rua, cara. Os crentes paravam onde? O carro. Ali tudo. Ali, puta, virou um inferno ali. Ali virou um caos por causa dessa ciclovia. Então você olha e fala assim, pô, tem um impacto. Só que agora você tem uma ciclovia. Então você tem uma opção para as pessoas que pedalam poder andar a pé. Essa é uma briga. Pô, poder andar de bike. Ou poder correr. Pô, você quer correr? Pô, a ciclovia é um lugar seguro para você correr. Melhor do que no meio da rua. Até minha crítica, por exemplo, ao governo do Haddad em São Paulo, é que é um governo que se preocupou, por exemplo, em construir faixa de ônibus e ciclovia. Uhum. Pra gente que gosta de urbanismo, gosta de transporte público, o que, que você olha pra isso? O que, que você pensa? Bom. Bom pra cacete. Uhum. Comunicação terrível com a população. Então, às vezes a ciclovia chegava, duas semanas depois te notificavam que a ciclovia ia aparecer na frente da sua casa. Ou até mesmo os comércios locais. Eu vi ruas que tinham comércio perto, próximo da minha casa, que construíram a ciclovia, eles não foram avisados. Uhum. Então, aqui o dono da padaria com a rotatória. Então, ao invés do cara criar um amigo, de entender, pô, tu vai ter um espaço mais caminhável. Tu cria uma resistência. Bicicleta e tal. Tu cria um inimigo na hora. Porque parte do que eu sinto que também falta hoje, e acho que a questão do urbanismo, e acho que é tão importante esse papo, por isso que até que eu quis trazer você assim pra falar sobre isso, e a gente vai trazer outros personagens pra falar sobre isso, porque a gente tem uma educação muito ruim sobre urbanismo e cidade. É porque é muito contraintuitivo, né? Tem muita coisa contraintuitiva. Que parece que eu sinto que está me prejudicando, logo está prejudicando a cidade. Ou logo isso aqui é pior. Ou isso é ruim. A árvore suja a minha calçada. Isso. Então é melhor tá tampando o meu comércio. Cortar ela. Ah, mas o meu vizinho que não corte a dele. E aí só que assim, pô, mas o vizinho vai pensar a mesma coisa. A própria ciclovia, né? Ah, fez ciclovia. Pô, mas eu não ando de bicicleta. E eu perdi minha vaga. Então, na minha vida, ali houve uma perda. Pro meu estilo de vida. E é isso que eu comentei contigo lá no começo. A mobilidade urbana, que era a minha área que eu mais gostava ali na época da faculdade, ela não só tem resistência política por ir contra interesses de outras partes aí do planeta Terra, mas muitas vezes tu vai ter que brigar com a própria população, sendo que tu tá querendo construir uma coisa melhor para ela. E é muito difícil, e uma das coisas que eu... Até um dos vídeos que eu fiz... Qual que foi o vídeo agora? Eu fiz sobre, falei sobre o carro. Foi um vídeo que eu falei que o carro é só mais um imposto hoje. Porque qual que é a característica do imposto? É um valor que você tem que pagar obrigatoriamente pro governo. Para viver. Para existir. O carro hoje, ele não é uma opção de mobilidade. Ele é uma hegemonia. Do ponto de vista de conforto e tranquilidade. Então, se eu quero ter isso, eu preciso comprar o carro. Eu preciso ter esse custo é meu. E eu ainda em cima desse custo ainda pago mais pro governo, né? Então é um imposto em cima de imposto. Porque o custo do carro é meu já, sendo que eu já tô pagando através dos impostos para uma mobilidade urbana, na teoria, que deveria me responder às minhas necessidades, mas não tá acontecendo. Então dentro desse comentário assim, que eu fiz, desse vídeo, que eu falei que carro então, hoje em dia é só mais um imposto porque ele não... A gente não tem opção, a gente tem que pagar, e essa é a característica de um imposto. Teve uma senhora que comentou assim, Gabriel, moro na Suécia, eu acho que é, há 25 anos, mas sou santista e fui para Santos recentemente. E como meio de locomoção, eu e meu marido, a gente resolveu usar os ônibus da cidade. A nossa família ficou embasbecada, falaram para a gente que não ia pegar bem. Por que que vocês estão fazendo isso? Não vai pegar muito bem. Mas a gente resolveu fazer mesmo assim porque a gente... Já hoje em dia a gente enxerga de uma outra forma porque a gente aprendeu nesses 25 anos a enxergar de outra forma. Só que as pessoas que não tiveram essa oportunidade, essa vivência de enxergar uma realidade diferente, Edson, muitas vezes esse teu argumento não vai buscar essas pessoas. Ou vai ter muita dificuldade de buscar. Imagina tu falar que a solução para São Paulo é metrô. Pro cara que pega metrô todo dia. Uma coisa que eu vi... Ele vai te xingar, pô. Ele vai falar, tomar no seu cu. Eu pego o metrô todo dia. Um comentário que eu ouvi muito em vídeo sobre urbanismo até de São Paulo, falando sobre ciclovia, por exemplo, né? Que São Paulo construiu mais ciclovias aí nas últimas 10 anos, acho que São Paulo construiu bastante. Vi bastante da galera assim, pô, ciclovia não vai resolver o problema de São Paulo. Ciclovia não... São Paulo precisa de mais... precisa de mais faixa de moto e precisa de mais metrô. Né? O que já foi uma opinião, pô, precisa de mais metrô, pelo menos já incluiu o transporte público de massa, né? Mas tu vê que a pessoa ela não conseguiu enxergar o espectro global da mobilidade urbana, o espectro geral. Ela ainda, dentro da sua visão de hoje, o que resolve hoje é moto e metrô. Então é isso que tem que fazer mais. E não o que realmente funciona. Deixa eu enxergar uma outra realidade lá, mas como essa pessoa não teve essa experiência, não teve essa vivência, eu mesmo, eu só enxerguei isso porque eu fui para lá, velho. Eu só enxerguei que podia ser diferente, porque quando eu cheguei lá na cidade onde eu fui morar na Alemanha e queria me locomover, eu entrei dentro de um VLT, né? Que lá na cidade que eu tinha era praticamente só VLT. Tinha ônibus também, óbvio, mas VLT era o principal. Entrei num VLT e achei fantástico. Falei, o que é isso, velho? É transporte público? Aí eu olhei o mapa daquele troço e vi que se espalhava pela cidade toda. Daí eu, peraí, velho. Eu não preciso ter carro aqui e eu não preciso ficar atolhado em ônibus, que antes eu usava ônibus lá em Porto Alegre. Londres, eu lembro o dia que eu tive a realização com amigos meus, assim, a gente tava andando, conversando, um amigo meu falou assim, quando foi a última vez que você entrou num carro? O cara verbalizou isso, assim. Eu falei, cara, faz 5 meses que eu não entro em um carro. Eu fiquei 5 meses sem entrar num carro. Olha essa loucura. E não senti falta. Não sentiu. De olhar e falar assim, cara, eu consigo me locomover pra cidade, os pontos de ônibus eram incríveis, o metrô era incrível, o trem era incrível, andar a pé pela cidade era incrível, seguro. Hoje em dia a ciclovia também, Londres... Eles investiu muito, né? Puta num trabalho com isso. Pô, tem a... Já viu a ciclovia subterrânea deles pra atravessar pra Canary Wharf? Ah, não. Pô, parece túnel Pokémon, pô. É muito legal. Não, mas eles têm eles incentivaram muito, construíram muito. Pô, eles têm um bagulho que parece coisa de Pokémon, assim. Eles têm um túnel aquático, assim, que é um... Tem uma ilha, que é o Canary Wharf deles, que é onde fica o... Tipo o Faria Lima deles. Aham. Eu morava em Greenwich. Então tem um túnel subterrâneo que vai de North Greenwich. Greenwich é onde tem a... O bazar, não é? É, tem um mercado antigo. Isso. Nossa, é o mais lugar. Greenwich é tipo... Greenwich é o melhor bairro de Londres, cara. De Londres. Parece que você tá num... parece que você tá em Londres. Quando eu visitei, eu achei... Parecia que eu tava num filme, só que de fato lá... É a vida do bairro mesmo lá, né? É, lá é pouco turista. É. Lá o turista é mais um inglês do que o estrangeiro. Lá é o lado B de Londres lá, né? Cara, delícia morar lá. Delícia. Nossa, ali era tesão. Então, um túnel subterrâneo, que a galera vai correndo, vai de bike. A galera vai trabalhar correndo. Às vezes, eu corro pro meu trabalho, levo o terno na mala, tem umas malinhas de coisa, assim. Então, você começa a olhar uma coisa, eu falo assim, cara, eu dei 5 meses sem precisar de um carro, sem contemplar um carro. Aí você volta pra São Paulo, eu demorava 2 horas pra ir trabalhar na Berrini de transporte público. Cara, como é que pode, tá ligado? Não tem... E se eu não me engano, Londres... Se eu não me engano, tá? Das capitais aí dos países... Eu vi um vídeo, um conteúdo recentemente sobre isso. As capitais dos países que falam inglês aí, né? Uhum. Do mundo... Desse mundo. É a segunda capital com a maior taxa de pessoas que não tem um carro. Acho que é 58% da população. Que loucura, cara. Imagina, cara. Imagina, eu acho que é, tá? Tem que confirmar isso. Mas eu acho que é isso aí. Sim. O prédio não tinha garagem, Gabriel. Você mora num prédio que não tem garagem? Então, cara, eu vou fazer um vídeo, o meu próximo vídeo, provavelmente quando... Que vai sair quando no ar? Aqui? Puta, acho que esse mês ainda já. Tá, então eu acho que vai ser. Eu vou fazer um vídeo muito carinhoso sobre casa sobreposta. Sabe o que é casa sobreposta? Sei, tipo a minha aqui. Não sei. Mas enfim. Casa sobreposta tem bairros inteiros lá em Santos que são, só que elas estão se transformando agora, não é mais só duas, né? Que não é casa... Tu tem casa sobreposta quando é... Tu constrói uma casa... E tu faz um acesso para cada uma em cima da outra. Uhum. Isso aqui, na verdade, é um sobrado, né? É. Faz sentido. A sobreposta é um pouco diferente. Que é o modelo pior disso, na minha opinião, mas é para otimizar mais o espaço para poder botar mais gente. Hoje em dia eles botam 4. Nossa. Então, ao invés de ser 2, é 4. E tem vaga de garagem para cada um. Só que a vaga ou entra o carro ou entra tu, né? E aí, qual que é a minha crítica a isso, velho? O Santos já é uma cidade caminhável. É uma cidade com uma população idosa muito grande. Ou seja, uma população que não dirige. Será que a gente não tem respostas melhores para adensamento do que esse tipo de arquitetura, do que esse tipo de construção, cara? Olha Londres, então. É que aqui em São Paulo vai ser complicado, porque realmente, de novo, aqui a gente cai naquela ideia. Quem é que não vai ter um carro aqui? Quem é que não vai querer ter um carro aqui? Aí tu vai disponibilizar a garagem? Talvez só nas regiões próximas de metrô tu consiga fazer isso, né? Mas eu vou te dar um contraponto. Os Sobradinhos não tinham garagem. Aqui? É. Aí foi feito. Por que a gente tinha tanto sobrado que não tinha garagem? Que era quintal. Porque as pessoas não precisavam andar de carro. Ah, sim. Antigamente que não... Ou tinham menos carros, né? É. Menos carros, era carro, caro, só que você vivia dentro do seu bairro, pô. Fazia mais coisas. Você tinha um bairro de 15 minutos, a Moca era um bairro de 15 minutos, você morava aqui, trabalhava aqui, pega, no máximo você precisava trabalhar por fora, mas você tinha uma vida dentro do seu bairro, você não precisava sair do seu bairro. Mas e daí esse lance que tu viu em Londres, aí fica esse meu questionamento pra Santos, cara. Por que que em Santos não tem mais prédio sem garagem, cara? Sem vaga de garagem? Por que que não tem mais... Ou que seja, por exemplo, vai fazer uma... Ao invés de fazer uma sobreposta do modelo tradicional, que daí cria basicamente um apartamento piorado para todo mundo e vende a preço de casa, por que que tu não faz algumas unidades sem a vaga de garagem, cobra um preço diferenciado para essas unidades e as outras que ficam ali com vaga de garagem também tu vai conseguir cobrar um preço mais... Aí tu tem uma resposta diferente, tu consegue construir uma moradia melhor para todo mundo, atender melhor todo mundo do que ficar tentando empurrar a única solução possível aí para a galera. Hoje tem prédio sem garagem. Hã? Prédio de Airbnb, pô. É. Pior que até os Airbnb tem. Pior que até os tem, né? Fica para deixar mais... Para o cara poder vir de carro, velho. Pra... Vem para São Paulo, vem de carro, né? Já tá faltando. Tá faltando carro, tá com pouco, pô. Traz mais um carro. Traz mais carro, um. Pô, vem você e sua mulher, cada um num carro. Traz mais um, cara. É tipo rodízio, né? Pô, é tipo, vamos criar um sistema aqui, ó. Que você... No rodízio em São Paulo? Eu tomei essa, né? Tomou? Tomei, porque a gente tinha escritório na época do Vida Chita, a gente tinha escritório em Alphaville, que foi quando eu conheci, né? O queridíssimo bairro do meu coração. E aí foi uma quinta-feira, eu passei por dentro, porque eu poderia ir por fora, né? Uhum. Eu poderia ir pelo Rodoanel ali, que é geralmente o caminho que eu fazia depois, que eu passei a fazer. Mas daí eu fui por dentro de São Paulo, era uma quinta-feira, era a placa do meu carro casava com quinta-feira. Eu nem me liguei, velho, porque São Paulo é a única cidade do país que tem. Não, isso é surreal, né? A gente e tem uma parada... E tu acha que eu fui só uma vez? Porque a multa demorou pra chegar, né? Pô, a gente tem uma parada que foi feita pra reduzir o número de carros na cidade e reduzir o trânsito. Não reduziu o número de carros na cidade, não reduziu o número de trânsito, aumentou o número de carros por casa. Então, esse foi o problema, né? Qual foi a solução? Ah, se minha placa é 2, eu preciso comprar um carro com a terminação 4. Isso. Então você tem mais carro. Mas é o lance que eu te falei das políticas, sabe? Né? Tu faz uma política com boas intenções, saiu pela culatra, mas tem que mudar. Aí não muda, e ninguém volta. Tá há 20 anos essa porra, ninguém resolve. Mas, sabe, tem outras políticas. Pô, eu acho louco, assim. É porque, assim, o prefeito que fizer isso, ele nunca mais é votado, tá? Isso, esse é o lance. Mas, né? Assim, nunca mais vai ser votado. Eu acho louco que a gente não tem uma política de pedágio urbano. A gente quase teve. Quando citou-se essa possibilidade, o maluco quase foi achacado, assim. Mas é que também tem uma questão, por exemplo, de um pedágio urbano, é que você vai gerar uma cidade extremamente segregatória, né? Porque quem é pobre, que não pode pagar, não vai circular. Eu acho que esse é o lance daí que, por exemplo, Nova York acabou de implementar, né? Faz um ano, acabou de implementar e... Cara, Nova York é uma cidade extremamente densa, onde a população ali, também, se não me engano, é mais de 50% da população da Ilha de Manhattan que não tem carro. E o pedágio urbano ele foi implementado na Ilha de Manhattan, né? Corretíssimo, ali é corretíssimo. Todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia. Qualquer engenheiro que olha para aquilo ali, velho, que um neurônio conecta no outro, tu vê que aquela ali era uma medida que estava caindo, né, de maduro, que ia dar certo. Implementaram. Foi um gritaredo de tudo que é lado, né? O próprio Trump fez uma publicação lá falando, enfim, né, chineleando a política. Deu um ano. Tudo que todo mundo sabia que ia acontecer... Realmente é o que está acontecendo, né? A diminuição do congestionamento, a diminuição do tráfego, aumento do uso de transporte público, tudo isso ainda mais para uma região da cidade onde tu tem a maior parte da população. Mas daí, qual que é a principal diferença daí para São Paulo que a gente tem que botar nesse contexto, né? Transporte público. É. Lá tem alternativa, né? Na maior parte dos casos, tu vai ter alternativa. Porque o cara que vai de carro pra lá, muitas vezes, se ele não quiser ir de carro, ele pode deixar, por exemplo, o carro no subúrbio e pegar... Um... E atravessar isso, uma balsa, né? Isso, e pegar uma alternativa. Só que é muito louco, que eu não vi em Manhattan. Não vi. É depois eu fui buscar no Google e fiquei chocado que não tem Manhattan. Tem, acho que, se eu não me engano, de 9 a 15. Posto de gasolina. Você não encontra posto de gasolina em Manhattan. Você que vai pra Manhattan, você que vai pra Nova York, procura um posto de gasolina. Eles não sabem que eles estão perdendo. É, não. Pô, perdeu um ótimo lugar pra você tomar uma cervejinha na Select. Eles não pô. Têm a adolescência, cara. É, lá no interior pô, era o point. Ficar dando corte assim? De giro na frente do posto, pô. Como assim? Então, que sabe como eu me liguei nisso? Eu tava andando naquele prédio onde as pessoas se matam. Não sei se tá ligado qual que é. Tem um prédio famoso ali que o pessoal tá se matando. Então eles têm que fechar por causa de... É muito louco isso. É... Tem uma arquitetura que parece uma colmeia. Tá. Que é recente isso é aí. É recentíssimo. Uhum. Ali eles não Sim, podem... Sim, porque ele é assim, né? Então fica fácil de pular. Eles não podem deixar aberto porque as pessoas se matam. Isso é muito louco. Eles tiveram que fechar aquilo ali? Eu fui lá, perguntei pro segurança. Como é que eu faço pra subir? Ah, você não pode subir um mexicano. Não, não te puedes subir. Eu, por quê? É, porque as pessoas se matam acá. Eu gosto que os caras são muito diretos. Estão se matando. Sim, este ano já 4 se foram. Aí eu fiquei, graças. Caralho, eu fui ver realmente um problema. Mas eu tava andando por ali e aí ele é bem que meio que uma pontinha da ilha, assim, né? Que é, acho que ele é Exchange, não sei onde é que é. E aí eu passei por um posto. E quando eu olhei um posto de gasolina, eu fiquei. Aí sabe você... Uou! Nossa, é verdade, né? Olhou pra uma mão, já tinha um copo com vodka. É, né? O outro energético. Aquele copo de... Aqueles... aqueles raspadinhas que eles têm de posto de gasolina, tá ligado? Eu falei, caralho, Chicago tinha posto de gasolina. Quando eu fui pro Canadá, vi um monte de posto de gasolina. É, aqui não tem. E aí eu me liguei, não tem, cara. Porque... E acho que é uma política pública de, tipo assim... Como é que você fode uma pessoa que quer andar de carro numa cidade? Tira o posto de gasolina, pô. E aí você torna mais difícil. Talvez pelo próprio valor de uso, porque... Também é. O que vale mais a pena? Porque construir um posto de gasolina num metro quadrado que é... talvez que saia o mais valorizado do mundo, talvez. Ou botar um posto de gasolina. Não, peraí, velho. Vamos construir um negócio aqui prédio, que né? A gente tira muito mais grana. Então, acho que... Tu vê como a própria vida urbana, ela condiciona a não ter esse tipo de estabelecimento. Naturalmente, assim, talvez, né? Não sei se não tem uma política também. Não, olha só. E é pouquíssimos postos, assim. Eu posso ter chutado aqui, mas assim, não tem mais de 50. É por isso que é uma merda. É. Tá faltando mais postos. A entrada de Santos ali, inclusive, quando eu cheguei, tem um monte. Aí eu pensei, é isso aí. Não tem posto de gasolina? Cubatão, cidade maldita. Tomar no cu. Precisei abastecer meu carro em Cubatão. Puta que me pariu. Vem que tá naquele buraco daquele lugar. Perdão, todo mundo que mora em Cubatão. Mas eu odeio a cidade de vocês. Pô, acabou minha gasolina. Tava acabando minha gasolina no meio da madrugada, voltando da praia. Tava pela estrada assim. Falei, pô, vou sair pra Cubatão pra ver se... Calculei mal pra cacete. Não, porque eu olhei, piscou reserva na entrada da subida da serra. E tem um posto ali. Mas eu tinha passado. O do frango frito ali, né? É, tinha passado. Aí eu falei assim, mano, ou eu subo a serra com a gasolina na reserva e vejo se Deus tá do meu lado hoje, ou eu entro pra Cubatão e abasteço. Eu nunca tinha entrado em Cubatão. Falei, impossível que não tenha. Cubatão tem um monte de caminho. Impossível que não tenha um posto de gasolina em Cubatão. Eu entrei em Cubatão e descobri que Cubatão é Mordor, pô. Não tem na entrada? O Cubatão é Mordor. Mas isso é a estratégia deles pra te convidar pro turismo local. Pô, o Cubatão é top cidade sinistra que eu já passei de carro na vida. Se parecia que eu tava num... Pô, papo reto ali. À noite ainda. E o mais bizarro, assim, quando eu finalmente consegui achar um posto de gasolina. Porque você só tem caminhão parado, resto de carro, fábrica, né? E quando eu finalmente achei um posto de gasolina, eu olhei e tinha um velho andando com um cachorro albino branco, enorme, peludo. Parecia um Jon Snow, tá ligado? Aí tu piscou, ele sumiu. Não. Isso, tá ligado? Onde é que eu tô, cara? Sabe? No papo de 3 da madrugada, assim. Eu falei, que bagulho surreal, assim. Enfim, um abraço aí pra Cubatão. Espero que a cidade acabe. Faz cidade horrível. Pra gente terminar aqui, Gabriel. O que que faz uma cidade boa pra você? Ah, esse é o tema de todo o meu perfil, né? Pra mim, uma cidade boa é uma cidade que incentiva melhores relacionamentos. Eu acho que... Boa parte, inclusive eu já falei sobre isso em alguns vídeos, né, desse recurso, que foi um estudo que eu li, que achei muito interessante, Harvard, que é o estudo mais longo já feito, conduzido sobre felicidade do mundo, conduzido por Harvard por mais de 80 anos, ele chegou em uma correlação só, né, significativa, que é a qualidade dos nossos relacionamentos é o principal fator, então, para o nosso bem-estar. E quando eu olho para a experiência humana, né, para a nossa vida, cara, o que, que a gente valoriza mesmo, cara? O que a gente valoriza são os nossos relacionamentos, cara. Quando a gente está... Pô, eu olho hoje que eu estou distante da minha família, sinto ainda de forma ainda mais... Na verdade, há muito tempo já, há muitos anos já não moro na minha cidade, que é a minha família. Eu sinto uma falta danada. Quando eles vêm me visitar, velho, o meu coração ele muda, muda completamente. Meu emocional vira outro. Agora que eu tô ali em Santos, que é um lance que eu gosto muito, assim, como tem comércios ali ao redor do bairro, eu fui construindo ao longo dos anos agora, né, que eu tô ali no mesmo lugar, eu fui construindo um relacionamento com cada dono do estabelecimento. Então, quando eu passo com o meu cachorro ali, eles me cumprimentam pelo nome. Claro, eu fui nos restaurantes locais, eu comprei minha bicicleta na oficina na frente de casa. Exatamente porque eu já não é só inconsciente ou, de certa forma, sem querer, é intencional da minha parte, eu querer viver no meu bairro. Porque eu sei que isso vai me trazer de volta muita coisa boa. Então, uma cidade que incentiva essa vida, incentiva aprofundamento de relacionamentos, para mim é uma cidade melhor. Só que para mim isso precisa ser espontâneo. Tu não vai conseguir aprofundar relacionamentos se tu precisar combinar com os teus amigos para vocês se verem. Se eu só vou ver meus amigos, se eu conseguir combinar um churrasco com eles, quando é que tu vai fazer isso, cara? Todo mundo tem vida corrida, todo mundo tem trabalho, tem deslocamento, tem pepino para resolver, tem filho, pegar filho na escola, buscar filho da escola, todo mundo tem isso. Então, se depender de um... Se a tua cidade ela não te disponibiliza de forma espontânea um convívio urbano que incentiva o aprofundamento das relações, tu vai ter o contrário. Tu vai ter uma superficialidade das tuas relações. A gente vai buscar isso em outros elementos. Onde é que a gente vai buscar, né? Por um tempo eu tive até o óculos de realidade virtual, que eu até deixei na casa de um amigo porque me trouxe mais malefícios, porque eu não tinha uma personalidade muito de pegar um bagulho e, e não soltar, né? Por isso que eu nunca tive videogame, inclusive. Daí quando eu virei adulto, consegui dinheiro e comprei, vi que não era pra mim aquele troço e já passei adiante. Comecei a usar aquele óculos de realidade virtual. Você já usou? Não, não. Não? Não sou... Ah, não façam, velho. Porque o bagulho é sinistro, mas enfim. Peguei aquele troço ali, cara, pra mexer, porque, vou jogar aqui de vez em quando. Aí quando eu percebi, eu tava deixando de ir pra rua, deixando de vender pra ficar ali. Só que aquilo ali não vai trazer os mesmos benefícios, cara. Eu sei que hoje em dia a gente tem as soluções que a gente falou pro lazer. Tudo que a cidade não tá nos oferecendo, a gente tá buscando alternativas, né, Edson? Então o videogame pra muita gente é essa alternativa de socialização. Só que ele não vai trazer os mesmos elementos que nos trazem esse verdadeiro bem-estar. Às vezes, o que eu gosto de falar, por exemplo, é uma coisa que eu acredito muito, as pessoas até ficam chocadas. O vício em tela é falta de estrutura urbana. Pega um cara que é fudido, pobre, mora num lugar quebrado. Ou até mesmo um lugar de classe média, qualquer lugar hoje em dia, assim, pô. Tu vai pra rua conversar com seus vizinhos? Não dá, porque não é seguro. Tem um parque? Não. Tem uma praça? Não. Tem um espaço? Não. Onde você tá bem inseguro? Dentro de casa. O que tem na sua casa? TikTok. TikTok é a possibilidade, às vezes, você vivenciar um mundo... Sem precisar sair da sua casa. Só que, por exemplo, quando eu tô no meu terceiro lugar, que é a minha academia de jiu-jitsu, por exemplo, eu não pego no meu celular. Eu esqueço que meu celular existe. Eu tô preocupado com as minhas relações, com o meu treino, com a minha atividade. E aí depois do treino faz o quê? Pô, volto pra minha casa e mexo no meu celular, que é o que sobrou. Eu fiz o vídeo mais recente, eu falei sobre adolescentes, né? Eu já tinha feito um vídeo sobre idosos em Santos, aí eu falei que vai trabalhar elementos parecidos, só que de ângulos um pouco diferentes. Mas o que eu vejo em Santos, que ainda tem um pouco um suspiro de vida urbana, comparado com outras cidades do Brasil, é que adolescentes têm vida ali, né? Porque eles conseguem ter autonomia. Coisa que em outras cidades eles são desincentivados de maneira intencional e a gente entende, né, por parte dos pais, a ficarem em casa. Não, como assim tu vai na rua? Tu não vai na rua. Não pode ir na rua. Na rua pode acontecer inúmeras coisas e realmente isso realmente pode acontecer, então a pessoa fica ali. A gente reclama dos adolescentes que eles só ficam em telefone, videogame e vendo TV, mas, cara, se tu não puder levar ele pra casa de um amigo, que nem eu falei no vídeo, tu vai fazer... O que ele vai fazer, cara? Pô, vai levar pro shopping? É aquilo que eu tava falando. Que é o que o cara fazia com a filha, né? O que eu tava falando no... Acho que é antes do podcast que eu gravava, nem lembro mais. Tô gravando há 8 anos aqui, já tô... Mas o... 8 anos já? Não sei, já perdi a noção do... Você fala pra mim, o mundo já acabou, já o do Trump já apertou os botões, já acabou o mundo lá fora. Mas assim, uma falta que eu tenho aqui do bairro, que não existe mais, e que eu sinto que não tem mais... Eu lembro quando eu dava 6 horas da tarde, que era o horário que eu voltava do escritório antigo do manual pra minha casa, era o horário que eu passeava com um cachorro mais novo, era o horário que eu andava na rua e até mesmo meio-dia. tinha muita criança andando na rua, muito jovem andando na rua, adolescente, gente uniformizada. Era comum eu passar na frente de dois colégios para chegar no meu escritório antigo. Então eu vi os estudantes do João, vi os estudantes do Externato Nossa Senhora Menina. Você via muito jovem andando na rua. Bairro significava bairro ainda. Comunidade significava como comunidade. Tipo, que tinha uma comuna ali. Tinha pessoas andando, grupo, né? É, um grupo de pessoas. Eu, quando era mais novo, eu frequentava. Pô, a gente saía da escola, ia pegar uns amigos na porta da escola. Ah, encontro vocês na porta do Externato e a gente sobe pro McDonald's. E todas as relações que a gente construía. A gente tinha uma adolescência que... Pô, eu tinha um PlayStation. Eu não passava o dia inteiro preso no meu PlayStation. Porque o mundo lá fora, ele era muito mais convidativo, seguro, tranquilo. Minha mãe abriu, deixou de ser paranoica depois de um tempo. Então você começa a viver um mundo lá fora. O adolescente hoje só fica no celular, TikTok e Discord, porque ele vai ficar onde? E essa é a questão, então, respondendo a tua pergunta, o que, que eu vejo que faz uma cidade ser boa? Cara, é uma cidade que consegue entregar isso para a população, porque a gente se aglomerou em cidades, a gente se junta em comunidades desde sempre na nossa existência, para melhorar nossa qualidade de vida. E para melhorar nossa qualidade de vida como seres humanos, a gente sempre precisou do aprofundamento da relação interpessoal. Sempre, cara. A gente sempre precisou um do outro. E hoje em dia, a gente, apesar de não precisar tanto de maneira prática, eu não preciso do meu vizinho para comer, né? Não preciso de quem mora do meu lado para sobreviver. Beleza. Mas a gente ainda tem essa necessidade emocional, cara. Essa necessidade de convívio, essa necessidade de conversa, essa necessidade de me conectar. De me conectar com outro ser humano, cara. Isso é... Pra mim, a cidade tem que fazer isso. Tem que fazer, senão tu não tem uma cidade. Tu tem, na verdade, só uma aglomeração de pessoas que estão ali pra sobreviver. E outra, né? Até uma coisa do... É o que eu falei, né? Sou criança de casa. Falo das crianças do prédio. Qual a diferença de você morar num bairro se você não vive o bairro? Não presencia aquele bairro? Difícil você morar numa cidade se você não vivencia aquela cidade, né? Já a gente tá gerando uma coisa que não tem mais identidade, não tem mais característica, né? Ainda mais pessoas que mudam de trabalho, onde elas trabalham o tempo todo. Pô, não duvido que daqui a uns anos a gente não tenha um modelo de moradia que seja aluguel de casa e você vai mudando de um apartamento por outro, sabe? Você não precisa mais ter um espaço físico para você morar. Entendeu? Você não precisa mais ter essa raiz, essa construção, essa rotina e tal. E a gente tá descaracterizando justamente coisas que... De convívio, né? É, a gente tá perdendo... A gente tá perdendo gradativamente nas nossas cidades a habilidade da cidade de prover o convívio. De incentivar um convívio democrático, um convívio espontâneo das pessoas. Se tu quer conviver, a convivência vai ser privatizada. É. Tu vai precisar, ela vai ser intencional, tu vai ter que convidar, ela vai ser seletiva, né? Tu vai se convidar só os teus. Então, tu não vai conviver com outras pessoas, tu não vai ver outros círculos, tu não vai ver outras perspectivas. Ou tu vai pro shopping. Mas, de novo, o shopping, pra mim, é. Em termos de convívio, não diz nada, né? Não diz nada, cara. Aquilo ali é só um lugar que tu tá sendo bombardeado por campanhas de marketing dizendo pra ti o que tu precisa pra ser feliz ali, né? O papo de que tem menos banco em shopping me pega muito, cara. Isso é muito real. Tem menos lugar pra você sentar no shopping hoje em dia, assim. É muito surreal, né? O único lugar que tem banco é dentro da loja. Ele já tá dentro, aí o marido pode esperar pra não encher o saco. É. Aí a mulher pode comprar tranquila, não vai ser incomodada pelo marido. Ali é do interesse, né? Não, e outro é espaço, né? O espaço de um banquinho. Isso tinha num... Não vou falar porque às vezes patrocina a gente, né? Então fica quieto. Tinha um shopping famoso aqui que ele tinha uns banquinhos. Só que eles tiraram todos os banquinhos e virou quiosque. Porque até mesmo o lugar ali... Aí segue circulando e... Tu aumenta o quanto rende por metro quadrado, né? E a pessoa segue circulando, né? Quanto mais circula, mais propaganda tu vai ver. Que nem um vídeo do YouTube, né? Quanto mais tu assiste, mais propaganda tu vai ver. No shopping, quanto mais tu caminha, mais propaganda tu vai ver, mais tu vai consumir. Exatamente. Então, enfim, pra mim a cidade é isso. E por isso que eu curti tanto Santos, porque ainda tem esse... Ainda tem, cara, mas... Realmente, aí vamos falar do próprio adensamento rapidinho, assim, só... O que eu vejo muito dos prédios novos? Eles não constroem com as características dos prédios que tornaram Santos Santos. Eles não são tortos. Também. Isso é irado. Não, é diferencial. Top. Pô, Pisa tem só... Eu fui lá em Pisa, cara. Eu tive o privilégio também de visitar Pisa. Pisa tem um só. Pô, top. Santos tem vários. Primeira vez que minha mulher viu isso. Minha mulher não sabia disso. Aí eu tava com ela em Santos. Eu falei, pô, é os prédios tortos e tal. Ela, achou que tava zoando. O que você tá falando? Falei, não, os prédios tortos de Santos. Ela, o que os prédios são tortos? Eu falei, Letícia, os prédios são tortos. Ela, não são. Letícia... Olha, aí você precisa olhar do jeito certo, né? Eu falei, Letícia, olha daqui. Cara, ela passou hiperfoco a tarde inteira. Ela... Isso também. O prédio é torto! Isso. E quem conhece a Letícia sabe como ela é. Ela, cada prédio, aquele prédio é torto! Olha outro prédio torto! Meu Deus do céu! Como é que o prédio... pai. E ela não tirou a fotinha assim? Não, porra, cara. Pô. Ela ficou chocada. E quando eu comecei a mostrar como eram as garagens, as coisas, uh-huh. ela ficou surreal. Tá gente. Vendo? É perdendo oportunidade de marketing, cara. Os caras não abrem o prédio torto, é foda. Mas desculpa, os adensamentos. Santos é uma mistura de Amsterdã com Pisa. Tu tem os canais... Tu tem a galera que gosta do teco-teco lá, tem um monte de droga... Os prédios dão drift, né? Tu tem um monte de droga lá no porto, sendo traficado pra todo lugar do mundo. Tu tem a mistura com Pisa, tem dezenas e dezenas de prédios tortos. A gente não usa o marketing a nosso favor na cidade, cara. Enfim, então, tem muito prédio que constrói, mas não dá. Mas constrói dando as costas para esse que nem tu falou dos bairros de Ipiranga, aqui em São Paulo, né? Dá as costas para a cidade. Então, gosta de Santos... Tem uma valorização imobiliária muito grande, exatamente porque ainda tem vida na cidade, tu ainda consegue viver na cidade, tu ainda consegue desenvolver laços, de certa forma, ali dentro da cidade. Mas daí tu constrói teu prédio, tu dá as costas para a cidade. Tu constrói uma fachada que não é ativa, tu não constrói uma calçada que é ampla, uma calçada bem arborizada, que vai ter uma árvore que vai prover sombra para as pessoas que estão caminhando ali. Tu constrói como se tivesse construído em qualquer lugar, constrói um prédio igual que tu constrói lá em outra cidade que não tem nenhum nada a ver com Santos, que não tem nada a ver com o bairro onde está colocando, coloca lá em Santos. E aí aquele elemento ali não vai agregar da melhor forma, pelo menos, não vai agregar para o restante do bairro. A sorte de Santos é que ela já é densa, né? Ah. Então vai ser difícil. Diferente aqui em São Paulo, que eu vejo, por exemplo, bairros que são muito horizontais. Tipo aqui, né? Tu vai ver que isso aqui... Não, aqui esquece, aqui morreu. Aqui daqui 10 anos morreu. É, vai cair, vai subir, vai cair, vai subir, vai cair, vai subir, vai desconfigurar completamente. Porque vira um corredor, né? Acho que o problema de São Paulo é isso, a gente transforma os bairros em corredor. Tu mora aqui e esse vai ser o corredor seu pra você chegar... No trabalho. No trabalho. É. Aí você volta. O que você faz no corredor? Nada, né? Porque eu compro no shopping, faço academia no shopping, eu faço minhas compras no shopping. Mas que legal, cara, que tu tá... curtindo esse assunto, vai chamar mais gente. Tem bastante gente já no Brasil falando sobre isso. Pô, tem aliás, né? Precisamos fazer o nosso novo quadro que a gente tem aqui, ó. Que são indicações. Quem que você indicaria para vir aqui no nosso podcast? Três nomes que você gostaria de ver aqui. Três. Tem o Raul Justilores, que é de Santos, inclusive. Já convidamos, já quase veio, mas deu um problema de agenda. Mas excelente nome. É. O livro dele é muito bom, aliás. Porque é um cara que... de certa forma, foi precursor desse conteúdo no Brasil, porque o conteúdo que existe sobre urbanismo é todo em inglês. Foi um dos motivos que eu fiz meu Instagram, foi por isso, inclusive, né? É mesmo? Pô, um dos motivos que eu comecei a falar disso foi porque eu comecei a ver o canal dele também. Então, eu vi lá o Roger Lores, foi mais uma gotinha d'água, eu falei, olha, cara, só tem isso que eu consigo assistir. Eu percebi que eu tava só assistindo o canal dele, né? E comentava com a minha esposa, enfim. Aí eu falei, não, mas não tem mais nada pra falar, porque daí cada um tem a sua... seus temas que prefere falar, né? E essas outras coisas que eu gostaria de falar, que ficam na minha garganta, que eu encho o saco da minha esposa há anos falando sobre isso, vai ficar só o ouvido dela de pinico. Aí criei meu Instagram por isso. Então tem o Raul Justilores, tem o Felipe Boni. Marcado já vem, semana que vem. É? É. Brabo, bom demais. É, o Felipe Boni é muito legal os vídeos dele, acho que ele traz uma perspectiva... até que ele vai além, né, da mobilidade urbana superficial, né? Então as análises dele são super interessantes. E aí quem mais? E o Ricardo Cardim. Não conheço. Que é botânico e paisagista, dou risada porque ele começa os vídeos dele falando isso. Olá, Ricardo, meu nome é... Olá, Ricardo Cardim, botânico e paisagista. Então eu e minha esposa, a gente assiste os contos dele, a gente dá risada, que parece que é de propósito que ele faz, que é pra dar risada. Mas é um cara muito bom, um cara que já fez trabalhos incríveis aqui em São Paulo, principalmente, e que aborda muito essa questão da natureza na cidade. E aborda de maneira muito consciente. Ricardo Cardim, já vou até seguir aqui, já gostei, já. E pra quem quiser... esses três nomes, eu vou assistir o podcast aí, os próximos daí. Felipe já vem, o Raul já tá mais difícil. O Ricardo, vamos descobrir agora. E para quem quiser conhecer mais do seu trabalho, assistir mais do seu conteúdo, onde é que eles podem te encontrar, Gabriel? Cara, na verdade, o meu perfil não é o meu trabalho, né? Mas vai ser muito bem-vindo nele. O perfil do Instagram, ele é Gabriel Instat, né? É um nome merda que eu criei, mas foi porque o perfil não tinha intenção nenhuma de ser nada, então... foi é muito bom, cara. Eu não sei como é que você não faz mais daquilo, porque é muito legal. É porque tá... ainda não é... talvez um dia se torne, né, cara? Porque eu deixei de... eu deixei a área por frustração mesmo, né? Porque eu vivi ali meus professores há 40 anos propondo soluções que não eram implementadas e falei, minha vida profissional vai ser isso? Não, vou mudar um pouquinho. Mas eu sou apaixonado por essa área, né, cara? Gosto muito. Então, ele surgiu só como um desabafo mesmo, né? O que tá na descrição, então... Mas eu não faço mais, Edson, porque realmente hoje em dia me falta tempo. Eu tô com uma criança de 4 meses em casa. Ah, imagina. O meu trabalho é outro, né? Eu trabalho com outra coisa. Então, eu preciso dedicar tempo pra tudo isso. Inclusive, jiu-jitsu, há 4 meses que eu não treinava, voltei hoje, cara. Bom demais. Pô, treino, né? Treinava bastante. Ou não, depois, se voltar depois de 4 meses, não é bom demais. Vai ficar bom daqui um mês. Bom talvez daqui 6 anos, mas... bom fisicamente daqui um mês, realmente, né? Se eu conseguir pegar essa frequência, se a Catarina deixar. Mas é o meu perfil lá, Gabriel Instadt. Vou deixar na descrição do vídeo aqui no primeiro comentário por fixado favor. Também. Por causa do nome, é uma merda a galera achar. O pessoal já me xinga que tem esse nome que é ruim de compartilhar, mas vai ficar lá, azar. Pô, cara, muito obrigado pelo seu tempo. Papo bom. Pô, bom tipo, nossa, gente, eu ficava... Só não fico mais uma hora aqui porque o maluco vai voltar de um ônibus e porque eu tenho uma cauda aqui 20 minutos. Que a vida, você até meu e dentro de casa a gente tá trabalhando aqui, que é bizarro. Mano, muito bom assunto, bom demais o papo, cara. Fico muito feliz, eu gosto muito mesmo do seu perfil, velho. Todos os vídeos que eu vejo, eu assisto. Acho que eu já reagi a uns 2 em live já. Gosto demais mesmo, assim, eu me informo muito. Tem que mandar pra eu dar risada lá também. Pô, gosto demais, mostrar velho. Pra minha esposa. Um papo bom demais, assim. Prazer gigantesco ter você aqui. De coração, obrigado por ter vindo de Santos até aqui. E obrigado você que ficou com a gente até agora. Um grande beijo e é nóis. Valeu!